que a Alcina tem aqui na região, né, assim como o mestrado em serviço social em Coimbra. Essa instituição, ela lança então, né, o 15º ano do mestrado, então já vem, né, de um processo pedagógico extremamente exitoso, né, na formação dos profissionais. E eu quero dizer que minha aula é dialógica, tá? A gente, na verdade, vai trazer determinados elementos conceituais e também imagéticos com relação ao racismo, para a gente poder fazer uma sensibilização e, a partir dessa sensibilização, também trazer a baila, a tônica dessa discussão, que é exatamente o racismo como uma questão de pesquisa no serviço social, né? Então, eu queria também agradecer a Maria, que é aluna aqui do mestrado, e também uma companheira de luta, né, antirracista aqui em Portugal. Nós nos conhecemos no coletivo, é, a respeito desse assunto. E ela também, digamos assim, está sendo precursora dessa discussão aqui na instituição. Então, eu quero agradecer, é, sem dúvida, a sensibilidade que você tem a respeito do tema, bem como a acolhida da Alcina, né, a essa questão, me trazendo, então, como palestrante, como uma interlocutora, digamos assim, para essa discussão agora à tarde. Nós vamos fazer um percurso e eu, como professora, acho muito maçante essa perspectiva que, às vezes, nós, docentes no serviço social, temos, que é escrever um texto e ficar lendo, né? E aí, num período pós-almoço, eu acho que é sempre um risco, né? Então, eu vou trabalhar com uma perspectiva um pouco mais, é, digamos assim, trazendo outros elementos didáticos, como tipografias, históricas, para a gente ir desenvolvendo a nossa análise. Então, mesclando conceitos que eu acredito serem importantes, né, profícuos na discussão, mas também questões imagéticas que, sem dúvida, fazem parte, né, da análise sócio-histórica, então, que eu estou propondo. Infelizmente, talvez a resolução não fique muito boa, então vocês me ajudem aí. Eu vou começar... Não dá para apagar a luz? Dá para apagar, não, mas eu vou, é porque eu vou começar com uma sensibilização a partir de um poema. Primeiro, depois eu vou aos slides. O poema chama-se Gritaram-me Negra. Todos conhecem? Os meus auxiliares para assuntos tecnológicos, são todos vocês que estão com os seus smartphones ou telemóvel, podem colocar lá no Google. Me Gritaram Negra. É um poema que é bem interessante. Eu vou fazer o mesmo, inclusive, porque eu resolvi não projetá-lo. Já está aí? Não? Tem gente que está desconectada, então, ótimo. Um dia, quando eu crescer, quero ser assim, não precisa ficar conectado 24 horas. Né? É. Isso. Acharam? É um poema de Vitória Santa Cruz. E se o meu 3G deixar, eu abro para vocês. Alguém achou aí? Conseguiu? Me empresta para eu fazer a leitura. Esse aqui não consegui, eu achei que não conseguia. Vejam que, em 21 de março de 1960, em Joanesburgo, na África do Sul, 20 mil pessoas faziam protesto contra a lei de passe, que obrigava a população negra a portar um cartão que continha os locais onde era permitida a sua circulação. Porém, mesmo tratando-se de uma manifestação pacífica, a polícia do regime do apartheid abriu fogo sobre a multidão desarmada, resultando em 69 mortos e 186 feridos. A data é uma das escolhidas para mobilizações preparatórias da Marcha das Mulheres. E aí houve uma necessidade de sensibilização também na marcha, e fizeram então a leitura desse texto, que eu vou declamar para vocês. A professora Vitória, sou eu. Além de ser professora, docente, estou aqui em Coimbra terminando meu doutoramento, eu discuto as insurgências urbanas em Belo Horizonte, estou fazendo parte da minha pesquisa no SES, no Centro de Estudos Sociais, mas eu não vou discorrer aqui a respeito do meu currículo, porque, claro, né, quem tiver interesse vai buscar as informações e eu me coloco à disposição de vocês também. Depois eu vou disponibilizar meu contato, tá bom? Então, bom dia, nesse caso. Boa tarde a todos e a todas. Eu, para além de ser coordenadora do mestrado, tenho a ver também com a vinda de pessoas, de colegas, de professores, que estão como professores visitantes deste instituto. E a razão do meu atraso, depois da professora Vitória ter chegado, tem a ver com isso. Então, está resolvido e a professora Joana Mestre, das Ilhas Baleares, terminou a sua instância aqui em Coimbra, no Miguel Torga, e resolvemos as questões, e eu estou agora em pleno, e gostaria de... Vamos sentar? Sentar? Não quer não, sentar? Não, já começou. Então, já adiantou. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Estamos a falar do quê? Estamos a falar no âmbito da 15ª edição do Mestrado em Serviço Social. Estamos no âmbito de uma disciplina que se chama Pensamento, Conhecimento e Serviço Social. Eu, na qualidade professora dessa disciplina, convidei a professora Vitória Régia Isaú, a quem quero desde já muito agradecer por ter aceito o convite, não só porque estou certa que será um debate sobre uma questão fundamental, não é para o conhecimento e para a investigação do serviço social, é para nós todos, independentemente da cor, do credo, de como pensamos, é uma questão central. E uma investigação, alguém, como no âmbito de um mestrado de serviço social, nós não temos necessariamente que estar com o debate central das questões. E a professora Vitória vem na segunda parte do dia em que nós iniciámos esta disciplina, em que trabalhámos a questão social, as questões da questão social do passado e hoje. Digamos que hoje, nesta parte da tarde, temos um desenvolvimento da questão social, exatamente com a questão do racismo, a questão da análise sociohistórica que vai ser feita, não é? Em relação à questão. Temos, inclusivamente, no âmbito do grupo de alunos de mestrado, gente interessada, já estava interessada na questão no próximo semestre anterior e, portanto, eu acredito que, para além dos alunos da licenciatura, eu estou a ver aqui alunos, para além dos alunos de mestrado, estou a ver alunos da licenciatura, sejam todos bem-vindos, e estou a ver pessoas que conheço de outros encontros, de outros debates, sejam todos bem-vindos. E, portanto, eu acho que mais importante do que eu continuar a falar é ouvirmos a professora Regina, a professora Vitória Régia, Vitória Régia, que é, de facto, assistente social, né? Ela certamente já falou, já se apresentou, mas eu gostaria de destacar a sua liderança em termos da relação com os profissionais de serviço social no Brasil, e a sua articulação com a organização da categoria, pelo que eu entendi, não só em relação à ABEPS, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, mas também em relação ao Conselho Federal de Serviço Social, as suas áreas regionais, no campo do Minas Gerais, não é isso? Sim. Então, eu fico muito contente mesmo e agradeço muito a professora ter-se deslocado e ter vindo debater, porque é isso também que queremos, é ouvir e também termos condições de colocar nas questões, debatermos aqui então o tema que nos traz. Muito obrigada, Vitória, e sejam todos bem-vindos. Este é um entre outros seminários que a gente sempre abre quando trazemos colegas para abrirmos o debate para além das aulas. Então, é essa a nossa forma de estar também no Mestrado de Serviço Social. Então sejam bem-vindos, todos. Tá? Obrigada. E fica aqui a Vitória a apresentar o trabalho. Obrigada. Tá? Eu falava na sua ausência, viu, Alcina, da minha alegria estar aqui numa instituição sólida que tem defendido o ensino de qualidade, sobretudo vencedora, né, por estar lá na 15ª edição do Mestrado em Serviço Social. E a gente sabe que é uma luta. Não é uma luta que se faz de uma maneira fácil, né, tranquila, é sempre um embate muito grande, político, né, mantemos sobre todos os aspectos da formação em serviço social. Bom, então eu dizia da sensibilização a partir desse escopo de discussões e contextualização desse poema que foi recitado também na marcha em 2015, na Marcha das Mulheres. Um poema de Vitória Santa Cruz, né, sem razão que eu escolhi esse poema, né, a minha homônima, Vitória, né? Que traz, então, a seguinte redação. Tinha 7 anos apenas. Apenas 7 anos. Que 7 anos? Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram: negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Por acaso sou negra? Me disse: sim. Que coisa é ser negra? Sim. Negra? Eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra? E me senti negra. E me senti negra. Como eles diziam, negra. E retrocedi. Negra, como eles queriam. Negra. E odiei meus cabelos, meus lábios grossos. E mirei a penada minha carne tostada e retrocedi. Negra. E retrocedi. Negra, negra, negra, negra, negra, negra. E passava o tempo. E sempre amargurada. Continuava lendo nas minhas costas minha pesada carga. E como pesava. Alisei o cabelo. Passei pó na cara. E entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra. Negra, negra, negra, negra, negra. Até que um dia que retrocedia, retrocedia e que ia cair, negra, negra, negra, negra, negra, e daí? E daí? Negra, sim. Negra, sou. Negra, negra, negra, sou. Negra, sim. Negra, sou. Negra, negra, negra, negra, sou. De hoje em diante, não quero alisar meu cabelo. Não quero. E vou rir daqueles que, por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum dissabor, chamam os negros de gente de cor. E de cor, negra. E como soa lindo, negro. E que ritmo tem, negro, negro, negro, negro, negro. Afinal, afinal compreendi, afinal, já não retrocedo. E avanço segura. Afinal, avanço e espero. Afinal, e bendigo aos céus, porque quis Deus que negro azeviche fosse minha cor. E já compreendi, afinal, já tenho a chave. Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negra sou. Poema que me faz refletir sobre uma série de questões que também povoam a minha imagem enquanto mulher, enquanto feminista, enquanto pesquisadora na área social, enquanto doutoranda. Digo-vos então de um tema que não tem absolutamente nenhuma neutralidade. Absolutamente. Falo desse lugar, o lugar de quem se constitui sujeito na história. E me constituindo, então, sujeito na história, um sujeito assistente social negro, temos questões que precisamos, então, nos haver com elas. E é necessário, então, uma sensibilidade para quem vai trabalhar esse tema. Ora, estou falando para pesquisadores, sejam na licenciatura em serviço social aqui em Portugal, sejam de outras áreas no Brasil, né, que querem... se verticalizar ou mesmo ter um mergulho com relação ao racismo no Brasil, é necessário, em primeiro lugar, ampliar o olhar. É necessário, portanto, uma disposição de realmente politizar o debate em torno do racismo. Não dá mais para a gente naturalizar e reproduzir discursos que ainda estereotipam as pessoas, as discriminam pelo tom de pele, pelo cabelo, não é? Por sua maneira de pensar. Canso de ver lugares em que você entra e você é o estranho. E o estranho por quê? Não é? Temos, então, como negros, obviamente, a pele mais escura. Isso advém de uma questão de componente biológico chamado melanina. Ora, a minha quantidade de melanina no sangue me faz ter o cabelo crespo. Por que, que isso é desonra? Porque isso traz, necessariamente, não é? Nas discussões e na cultura, de forma geral, eu não estou falando aqui de Portugal só, estou falando do mundo, né? Um embate necessariamente posto e muito no sentido do simbólico, né? Do moral, né? Muitas vezes as pessoas têm práticas racistas, às vezes até de uma maneira inconsciente. E nós precisamos falar disso, né? Então, há que se pensar em um posicionamento político enquanto assistentes sociais e também como cidadãos e cidadãs, e achei muito importante esse aceno que a Alcina traz, quando ela diz assim, é uma discussão para além do serviço social. É uma discussão das sociedades que se querem desenvolvidas. É uma discussão, portanto, para todos nós, né? Então, quando nos havemos com uma questão desse, né, desse quilate, é necessário, então, pensar o que eu quero com isso. No serviço social, a gente traz as discussões e as tematizações para o universo de análise sócio-histórica. O que, que isso quer dizer? Que os fenômenos, eles não aparecem na história de uma maneira descontextualizada, não é? O racismo, por exemplo, tem marcas históricas muito, né, muito contundentes e que nós precisamos, então, discutir. Porque senão a gente pode correr o risco de reproduzir nas práticas e nos nossos discursos aquilo que a gente quer negar. Ou seja, se nós temos, com uma questão de projeto político, uma sociedade emancipada, desenvolvida, democrática, nós temos que necessariamente nos haver com o racismo. Enquanto o ser humano, seja qual for, não for realmente livre e ter condições adequadas de vida, nós também não somos livres. Nós temos um arremedo, talvez, de sociedade, né? Mas uma sociedade, de fato, que se quer democrática, nós não temos. Em nenhum lugar nunca, né? Então, quando a gente se implica no movimento de transformação social, e aí os assistentes sociais, eles são chamados, né, em primazia nessa perspectiva, porque nossa formação é uma formação na teoria social crítica, né? Nós precisamos, então, discutir. E o racismo, muitas vezes, ele fica lá embaixo do tapete. Dos tapetes institucionais, dos tapetes da memória. Nós estamos aqui, por exemplo, num país em que há uma ideia de colonização como algo absolutamente benéfico, né? Então, o colonizador, na verdade, foi, olha que lindo, né? Imprimir civilização aos povos primitivos. E aí se esconde, mascara todo arsenal de violência que foi acometido, né? Então, nós precisamos nos haver com essa questão. E note que nas minhas palavras não há uma ideia, por exemplo, né? Vitória, então você é contra os brancos, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim. Mas você tem amigos brancos? Tem amigos de todo tipo que você pode pensar, né? E a luta também não está escrita necessariamente na minha história, embora eu faça parte dela. O racismo é uma questão estrutural. Nós precisamos encarar o racismo como uma questão estrutural. Ele está, em certa medida, em todas as sociedades do mundo. E é necessário, então, que faremos a respeito disso. Por conta disso, eu trouxe, como eu falei para vocês, uma ideia da gente trabalhar com imagens. Eu não sei se vai ficar muito bom a gente ter agora. Agora podemos desligar a luz. Isso. Fica melhor. Mas olha só, quando eu falo isso, eu estou perguntando, na verdade, o que você quer com isso? O que você quer com a temática racial, como um pesquisador, como um aluno de licenciatura em serviço social, não é? Como alguém que está aqui no mestrado desenvolvendo uma pesquisa? Qual é o projeto social que você está defendendo e que, portanto, quer discutir o racismo? Aqui eu trouxe, como uma provocação, olha bem, o que representa a defesa dos grupos ditos minoritários em programas e projetos mestrados na área de serviço social? E aí, para a provocação, tem duas imagens. A imagem do governo Dilma, qual era a composição dos ministérios, não sei se dá para ver, mas a ideia é um pouco essa, e depois do governo Temer. Quais são as diferenças que vocês notam ali? Fala, por favor. Fica à vontade. A Dilma tem homens e mulheres. Homens e mulheres. E do Temer. Só tem homem. Falta de representatividade, tanto feminina quanto da população negra. Maravilhoso. E veja, essa falta de representatividade está dizendo alguma coisa. Percebe? Então, quando você tem o olhar ampliado a respeito da pesquisa sobre o racismo, por exemplo, você tem que ter essa lente, uma lente crítica para ver as ausências. Ou seja, quando eu percebo o racismo como uma questão de discussão e de pesquisa, no campo do serviço social ou em outra área, eu tenho que perceber as ausências. Aqui em Portugal, por exemplo, você tem uma grande massa de populações africanas. Onde elas estão? Hã? Onde elas moram? Nas periferias das cidades, né? Lisboa, por exemplo, né? São as aldeias, né? Nós precisamos fazer esse movimento. Peraí, eu não tenho que ver só onde elas estão, porque a gente tem que ver onde elas não estão, né? Quantos professores negros vocês têm? Serviciais no país, nenhum. Nenhum, né? Eu espero ser pioneira, viu? Não sou português. Né? Então, quantas... Essa ausência de representatividade diz muita coisa, tá vendo? Então é necessário a gente operar com uma ideia das ausências, né? Peraí, se tem um contingente populacional interessante, e tem, né, africano, por exemplo, aqui no país, onde eles estão e onde eles não estão? Ou seja, qual o nível de representatividade do projeto político para o país, que é Portugal, com relação a essa população? Que há que se ter uma responsabilidade, não é? Há que se pensar nessa responsabilidade. Nós, do serviço social, desenvolvemos um conceito que para nós é muito caro, que é a questão social, certo? Eu não vou ficar naquela retórica lá, de 1930, no Brasil, alguém já viu até hoje, esse daqui, né? Já está cansado de ouvir. Mas, para quem não é da área, é necessário dizer que o serviço social no Brasil, ele se inscreve na divisão sociotécnica do trabalho e ele emerge na década de 30, ainda no governo Vargas, mas ainda com uma perspectiva muito conservadora, ligada ao humanismo cristão, né, uma perspectiva de organizar a classe pobre, né, e fomentar aí a inserção dela naquele país que se queria moderno, industrializado, né, uma virada aí do país agrícola para um país industrializado. Né, e é nessa virada que o serviço social emerge, ainda não com os contornos críticos que nós temos hoje. No Congresso de Virada, que é o Congresso de 1979, eu vou dar um pulo, tá, de 30 para 79, como eu falei, não vou ficar nessa retórica, apenas para quem não é da área saber. O Congresso de 1979, no Brasil, ele marca uma história muito importante, que é uma opção que os assistentes sociais fazem à classe trabalhadora. Então, a tônica da intervenção do serviço social passa a ser, obviamente, a luta contra o conservadorismo e uma ideia de caridade e uma perspectiva de luta por direitos sociais. Direitos esses negados à classe trabalhadora. Nós estamos falando de um país que estava vivendo a ditadura militar, numa virada para a democracia, e é justamente nessa virada que o serviço social assume seu compromisso diante da sociedade por defender a classe trabalhadora. Isso não é pouco. Mas veja, mesmo nessa profissão, inscrita na divisão sociotécnica do trabalho, que tem, então, na década de 70, um mergulho na teoria marxista e se ancora na defesa da classe trabalhadora, mesmo nessa profissão, há discussão sobre o racismo incipiente. Você vai pegar aí, fazendo uma leitura dos últimos 10 anos na literatura, seja em Portugal ou no Brasil, e você vai ver que ainda estamos em passos embrionários com relação à discussão do racismo. E nós temos que precisar... Eu falei das ausências? Por que que isso acontece? Por que que, semelhante a outras tematizações, e nós, do serviço social, vamos combinar, né? Que nós gostamos muito de fazer análise de conjuntura, e a gente pega as discussões a respeito dos fenômenos urbanos ou na saúde, a gente vai pegando, né, as grandes questões que aquela sociedade se inquieta em discutir, mas por que que a questão do racismo é sempre segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? Dentro dos projetos pedagógicos, isso também não é diferente. Muitas vezes o aluno até tem desejo de discutir e às vezes os professores também se eximem da responsabilidade. Claro que isso não acontece aqui, né? Porque eu sei que a Alcina defende um projeto muito sério, né? Mas geralmente isso acontece em outras instituições que eu tenho conhecimento, em que O corpo docente fala para mim, ah, Vitória, mas a gente não tem nenhum docente que possa orientar. Né? E é, de novo, a ideia de ausência. Por que que fica ausente na discussão? O que que acontece no funcionamento do mecanismo de perpetuação do racismo que faz com que a gente, em 2017, esteja dizendo que é incipiente no serviço social? Né? Há uma discussão, por exemplo, do feminismo sem as mulheres negras. Eu falo sempre isso, eu acho que é importante dizer. Se na década de 60, por exemplo, isso é só para ilustrar, se discutia as bases do feminismo no Brasil, a luta das mulheres pela entrada no mercado de trabalho, não se discutia o que acontecia com as mulheres negras. Estavam lá, lavando as privadas, cuidando dos filhos, não é? Tomando conta das casas. Elas já estavam no mercado de trabalho, precarizado, sem uma lei que as explorasse, não é? E isso não era discussão. Então, existe o feminismo sem a discussão do racismo, existe o serviço social sem a discussão do racismo, existem análises da política social sem a discussão do racismo. O que está acontecendo? Por que que isso ainda não é, né, uma tônica, um processo temático de maior investimento na nossa formação? Uma das maiores autoridades no assunto é a professora Magali Almeida. A professora Magali Almeida, ela dá uma entrevista, inclusive, para a revista Libertas. Depois eu vou passar para a Alcina todo esse material e eu vou expor a todos os presentes, tá? É, não se preocupem em copiar as observações, não. A professora Magali, ela é uma das precursoras da discussão sobre a questão racial no Brasil, principalmente no serviço social. E é interessante porque ela vai para o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, e, através das articulações políticas, ela consegue colocar como pauta do CBA, do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, essa temática. Veja como que está amalgamado a militância e a nossa produção na academia. Está amalgamado. Ou seja, sem uma implicação nossa na defesa de um projeto político que realmente nos represente, nós não teremos o racismo como uma questão, né? E ela é uma dos grandes nomes, depois eu vou passar para vocês as diferenças, né? Então, quando Maria traz muito bem, Eliane também, sobre a representatividade, nós estamos dizendo isso. Por que que a população negra não tem representatividade nas nossas discussões? Quantos estão na universidade? E quantos estão na universidade? É uma questão. Quantos não estão? Exato. E quantos não estão? E por que não estão? Está frio. Mas vocês sentem frio? Querem desligar o ar-condicionado? Não. Querem aumentar? Ele vem mais perto da zona. Sim. Desculpa. Ele vem mais perto da zona. Obrigada. Querem desligar temporariamente e depois voltamos a ligar? É. Só reduzir, assim? É só um reduzir. Aumentar a temperatura? Pois, sim. 18. 19. Tá, tá, tá. Obrigada. E aí a gente tem na revista Fórum mais uma questão para a gente pensar. Olha que frase interessante. No Brasil, todo mundo tem sangue de negro e índio. Os pobres nas veias, os ricos nas mãos. Essa não é uma frase minha, tá? É uma frase da revista Fórum e que vai discutir exatamente essa questão de como que a questão racial, ela se coloca historicamente. O que que quer dizer isso, né? Todo mundo, então, tem o sangue de negros e índios nas veias, né? Os pobres, obviamente, nas veias, os ricos nas mãos. Aí está colocada uma questão importante de duas categorias analíticas também que fazem parte da discussão do racismo como uma questão estrutural. O racismo seria uma questão de classe, de gênero, de raça? Como é que a gente trabalha essa perspectiva, né? Aí está posto uma questão de classe, certo? Há uma dicotomia entre a burguesia e o proletariado, nós falaríamos assim no serviço social, entre ricos e pobres, para falar de uma maneira mais geral, né? Mas o fato é que a população negra continua morrendo. é a população mais suscetível à violência urbana, por exemplo. As mulheres negras, para vocês terem um exemplo, são as maiores vítimas, tanto da violência sexual, isso está posto, quanto da violência obstétrica. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil, por exemplo, a ideia de que é uma raça forte, que portanto não tem necessidade de anestesia. Então as mulheres negras vão para o parto e elas são submetidas a mais tempo sentindo dor. E além de estarem mais tempo sentindo dor, são bichos sexuais, eu vou falar dessa forma, que são hipersexualizados, muitas vezes inclusive na linguagem biomédica, e são colocadas ali praticamente para no último minuto serem atendidas. Posso questionar? Essa questão da violência obstétrica, é claro que está colocado como uma perspectiva antiética da categoria. Não posso dizer que todos os médicos são assim. Estou dizendo que as mulheres negras são mais suscetíveis à violência obstétrica e mais suscetíveis a todos os outros níveis de violência. É, você sabe que eu sou da saúde, saúde pública. Uhum. E não acho que seja que a violência obstétrica para qualquer mulher que chegue lá. Só o que, que acontece? Quais são as que mais chegam na saúde pública do Brasil? As negras. Entende isso? Não é porque se considera que a negra. Eu acho até que eu entendo o que você fala. Uhum. Em termos de achar que nós suportamos mais dor, sei lá. Mas no dia a dia, no front, é a violência obstétrica. Mas o que eu falei? A violência obstétrica é posta. Só que é posta. Uhum. Mas é posta para todos. Sim, para todos. Só que a grande maioria são negros. Sim. Porque as brancas são as fortes. São isso. Então nós estamos falando a mesma coisa. Ok? Sim, na verdade, é uma observação muito pertinente da Eliane e corrobora com a minha visão. No sentido de que, se há uma violência obstétrica, as mulheres negras estão sofrendo mais. Isso. Porque são, obviamente, um número maior atendido e são aquelas, sim, colocadas para um sofrimento enorme. Quando não, de abuso de poder mesmo da classe médica. Há infelizmente eu não trouxe, talvez se no outro seminário seja possível, só para não esquecer, assim, gente, eu já passo. Há um conceito muito interessante para quem está discutindo o racismo, que é o colorismo. Tá? Aí você coloca aí, depois eu posso até trazer as referências para vocês, eu não trouxe nesse seminário. As teorias sobre o colorismo no Brasil vão dizer que quanto mais escura a pele, mais se sofre. Então, uma mulher não negra, colocada sob uma perspectiva de atendimento no público, e uma mulher negra com a pigmentação mais escura, quem que vai sofrer mais? Quem que vai ser colocado, por exemplo, como, dentre, né, os horrores possíveis, o pior dos mundos? A mulher negra. Nós temos que falar nisso, nós temos que desnaturalizar isso. Ok? Então, concordo com a Eliane. Claro que se o número é maior de mulheres negras a serem atendidas no serviço público, porque, claro, aquelas que têm, né, possibilidade vão pagar um plano de saúde, é fato, infelizmente, não é? Porque o que a gente queria é um serviço de qualidade para todo mundo. Mas o fato é que isso acontece. Mas dentro desse número, há nuances de mecanismo no racismo postos, sim. Quanto mais pigmento, mais melanina, mais se sofre. Em todas as políticas. Isso não é uma questão que a professora Vitória está dizendo. É fato. Existem várias pesquisas e depois, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, eu posso... Por exemplo, de eu vir para cá, aconteceu uma violência assim, obstétrica com uma residente e branca. Sim. E foi muito dolorido, porque a criança corre risco de ter sequelas graves. E ela era uma residente do hospital. Sim. Isso é muito sério, então, porque o que acontece? Nós estamos falando de um fenômeno, né? A violência obstétrica. E um hospital de excelência. Sim. Tá. Fala um pouco melhor sobre isso. Não, porque assim, eu estou querendo até contrapor no sentido, né? Uma residente. Ela, não negra, né? Não negra. Branca, loura, né? Cabelos lisos, não era nem cabelo. E ela sofreu uma violência que nós ficamos muito indignados. com muita admiração mesmo. E a ideia, assim, era da gente... Ela não quis, mas o que a gente tinha proposto era de levar isso para frente e denunciar. Claro. Ela não quis. Não quis denunciar. E a gente está cuidando do olho da criança, que é muito lindo, mas a gente não sabe a sequela que essa criança vai ter para o resto da vida, por conta de violência obstétrica. Ok. Mais questões? A partir da... Sim. É só para confirmar, assim, que esse exemplo da violência obstétrica e a fala, e junto com o que você disse e a fala da Eliane, é uma pergunta, né, para vocês. Confirma, então, que, não, que é impossível dissociar essas três categorias, racismo, é, classe e feminismo? É um caso, né? Eu entendi isso, pergunta. Entendeu? Porque... Tá. O que os dois, as duas falas me fizeram entender é isso. E é um exemplo de um caso típico que reforça essa questão da indissociabilidade das três categorias. E a outra pergunta é, aí é assim, minha pessoal mesmo, não sei se cabe uma resposta para isso. Dentro dessas três categorias, você acha que existe uma... hierarquia entre os entre essas categorias, a classe, gênero, o que vem primeiro? O que você acha assim, no seu percurso, o que viria mais forte? Tá. Eu vou retomar essa segunda ao final. Tá. Tá? Agora, quanto à primeira, é importante dizer o seguinte. Interessa ao capitalismo a desigualdade, isso todo mundo sabe. Estou sendo bem didática, tá? Que me perdoem aqueles que querem um aprofundamento, talvez, até maior e vertical. E, por favor, também colaborem para que a gente possa chegar juntos, né, e contemplar todos com relação às expectativas. Mas, se interessa ao capitalismo as desigualdades, ele vai, obviamente, se ancorar em mecanismos para que isso seja sustentável. Os mecanismos que se valem no capitalismo é a racialização, isso não, também não é a professora Vitória está dizendo. Nós temos vários teóricos, inclusive na América Latina, e é importante dizer disso. Há uma corrente de pensamento, recentemente, nos anos 2000, sobre a questão da decolonialidade. Decolonialidade. Resfriada para falar, uma beleza, né? Mas que vai dizer, então, por exemplo, Mignolo, Quijano, são teóricos do pensamento decolonial que vão colocar um dedo na ferida. E vão dizer que, para o capitalismo, era interessante a classificação dos povos em raças. Ora, se essa classificação é interessante, qual é a raça que prepondera, a raça dominante? A branca, certo? Que também na professora Vitória está dizendo. A história está contando, certo? Nas, por exemplo, no Brasil, nas décadas de 20 e no mundo inteiro, vai se disseminar teorias com relação à supremacia branca, a ideia de purificação dessa raça, de uma raça superior. E vai haver estudos com bases científicas, hoje totalmente refutadas, né? Mas naquela época extremamente valorizadas no mundo inteiro, que vão medir os crânios das raças ditas inferiores, isso ancorado numa ideia de darwinismo, né? Que vai se desdobrar depois nas teorias eugênicas. As teorias eugênicas vão totalmente contra a ideia de miscigenação, que é necessário, então, ter uma raça pura, uma raça que, portanto, seria superior às outras, em inteligência, em eficácia, em pensamento científico, e as outras, então, eram tidas como inferiores e primitivas. Essa ideia vai ancorar, por exemplo, a perspectiva de que a Europa é o celeiro, não é, da intelectualidade, da civilidade mundial. E essa perspectiva da eugenia, entranhada depois no eurocentrismo, vai fazer com que haja, então, uma ideia de supremacia, não é, de um ser humano universal que se coloca à frente, acima de todas as outras civilizações. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, na questão da colônia. Chegam lá em 1492, né, um marco com, em 1500 com os colonizadores. Não havia vida? Não havia sociedades? Não havia engenhos? Não é? Possibilidade de construções? Né? Religiões? Tantas línguas? As pessoas existiam. As pessoas existiam, elas tinham, não é? A perspectiva das suas vidas estava colocada lá. E aí, o que, que acontece com relação à colonização? Essa ideia de superior, de ser superior, entra e dizima vários povos originários. E para que a dominação se fizesse de uma maneira ainda mais eficaz, se obriga que tenha uma só língua, que é o português. Portanto, as comunicações entre eles também ficavam impossibilitadas, né? Nós precisamos nos haver com isso. Essa história contada de uma civilidade, uma civilização a partir do olhar europeu, é um questionamento que se faz hoje nas ciências sociais. Uma das escolas aqui em Portugal, proeminente nessa discussão decolonial, é o CES, o Centro de Estudos Sociais. Eu, inclusive, sou muito feliz e grata à oportunidade de estar aqui 6 meses, sorvendo e bebendo da fonte, que é o professor Boaventura Souza Santos, e também outros colegas, né, e demais pesquisadores na área. O que, que há de novo com relação, então, à perspectiva do pensamento decolonial? É a gente recontar a história. É dizer que é impossível, é muita arrogância, é muita petulância achar, não é, que um determinado grupo é superior ao demais. Superior em quê? Todas as teorias eugênicas foram refutadas cientificamente, não existe. Você vai pegar o meu cérebro, o cérebro da Eliane, a pessoa mais loura que está aqui na sala, e o projeto Genoma vai dizer que nós não temos praticamente diferença biologicamente nenhuma. Biologicamente, obviamente, que tem o fenótipo, né? Mas estou dizendo que, do ponto de vista da ciência, não existe classe superior e inferior, né? Mas isso está entranhado nas nossas práticas sociais, isso está entranhado nas nossas histórias, nas histórias dos povos. E isso vai também corroborar com outros mecanismos, como o patriarcado, por exemplo, que vai, por sua vez, fortalecer o machismo. Então, respondendo a sua questão, na verdade, quando a gente analisa um fenômeno, está tudo emergindo. A questão de gênero, classe e raça, ela se faz imbricada. E quem faz muito bem esse movimento é a Angela Davis. Angela Davis hoje é uma referência fundamental para essa discussão sobre classe e raça, né? E ela vai dizer que se a gente entende isso para além da esfera individualizada, ou seja, não é uma questão moral de ser antirracista ou não, de gostar mais de negros ou não, não é uma questão que se inscreve necessariamente em cada biografia. Está inscrita com uma questão social, estrutural, que diz dessas questões do eurocentrismo, mas também diz do patriarcado e do machismo. Então, quando um médico, se arvorando do direito de estar lá, no momento de alta vulnerabilidade daquela mulher, e a violenta, ele está dizendo do poder que ele tem, que ele acha que deve ter como alguém que detém ali a vida e a morte dela, seja ela negra ou branca. O que eu estou dizendo é que, em se tratando da população negra, ainda pior, porque sequer elas têm direito de denunciar. Isso não chega a ser uma questão. Veja, a Eliane narrou um fato muito interessante. Uma mulher não negra que houve até oferecimento para ela: você quer denunciar? Veja se isso acontece com uma mulher negra. Dificilmente. Isso não chega. É naturalizado, é brutalizado. A gente dança. Tá? A gente fala. Ok, estou dizendo da sua instituição, tá? Estou falando no sentido geral. No sentido geral, às vezes, nem mesmo um profissional que está lidando com aquela mulher, muitas vezes tem até uma boa intenção, não está habituado a politizar o debate. E o que está ali? Ele traz uma perspectiva da individualização do fenômeno e não da análise sócio-histórica e estrutural. Percebe? Então, muito importante, eu vou trazer ali. A negra da periferia não consegue identificar que sofreu violência. Exato. Porque já naturalizou tanto, tem tantos casos ao redor. semelhantes que passam a entender que, aquela ali tem uma situação. Exato. Mas é essa a ideia que o racismo estrutural nos coloca, né? Que é algo normal. Não que a gente deva aceitar, mas que constitui as relações. Exato. As relações conscientes e aquela proporção também, como você falou, inconsciente. Exato. Então veja, se o grupo majoritário de atendimento são as mulheres negras, todas estão em sofrimento e passaram por uma situação de violência, dificilmente elas vão negociar ou denunciar, né, com a gestão, etc. Dificilmente. Claro que pode acontecer, né? Hoje, cada vez mais, inclusive é o trabalho do assistente social fazer com que a informação chegue. Nós temos esse compromisso, né? Mas pode não chegar. E até mesmo colegas que naturalizam esse tipo de prática. Ah, mas você está reclamando de guerra, mas é assim mesmo. Mas se é assim mesmo, não vai mudar. A gente não é naturalizando. Agora, quando você consegue conceber, por isso que eu falo de ampliar o olhar, né? Quando você amplia o olhar e diz assim, não, isso não é normal, não. Isso não tem que ser comum. E você tem todo o direito de ir lá na ouvidoria e reclamar. Né? Então, você politiza. Não podemos esquecer disso. O racismo também traz como marca histórica a naturalização da sua invisibilidade. E nós temos que colocar isso como uma questão. Então veja aqui, eu trouxe aqui uma pessoa. Nós lá, eu sou apaixonada pelos assistentes sociais. Nós lá temos um assistente social muito ativo, muito querido. Mulher, negra, e ela, né? Muito querido. Mas nesse caso que eu estou trazendo, que eu acho que é para ampliar e para a gente também pensar para além, é no sentido de que uma mulher branca, intelectual, formada, conhecida e tal, se negou a denunciar. Enquanto outras negras que a gente propôs foi lá e denunciou. Uhum. É porque às vezes o poder, essa mão invisível do poder, como ela estava ali, ela tinha idealizado aquela instituição, ela escolheu estar ali, ela não se via tendo uma violência obstétrica. E nós vimos o que ela não conseguiu ver. E não viu até hoje porque ela não foi denunciar, ela não quis denunciar. Enquanto outras pessoas, porque hoje também a gente, acho que a partir de todo esse movimento, inclusive que você está falando ali, e o Rio de Janeiro, vamos contextualizar, né? As pessoas já não veem isso como uma questão natural, não. Dependendo de onde chega, dependendo da influência claro. Que tem. Então, na hora que a gente denuncia isso dentro da própria instituição, que está tendo uma violência obstétrica, era tudo que elas precisavam para ir a denunciar. Agora, o que nos causou estranhamento era uma pessoa branca não indo denunciar. Eu entendi. Bom, eu trouxe alguns elementos, como eu falei, históricos, não é? Ali nós temos uma fotografia interessante nos Estados Unidos em 1960. Eu coloquei uma observação ali só sobre o nome dela, mas eu quero que vocês falem para mim. Alguém sabe me dizer do que se trata? Não está valendo nota não, tá gente? Vontade. Se tivesse, todos estariam aprovados. Vamos lá. A mulher negra em uma escola pública nos Estados Unidos. Exato. Obrigada. Veja o que nós estamos falando de 1960. Não é? A gente brinca assim, foi ontem. E olha o quanto que nós estamos num giro neoconservador com relação às práticas sociais e às propostas políticas do mundo. A sensação que nós temos é que nós não estamos avançando. Parece que a gente tem que reafirmar a todo tempo o nosso direito, né? Então ali ela está sendo escoltada por policiais federais para conseguir ir à escola. A gente precisa ler, para além dessa fotografia, a violência simbólica que o racismo traz. Imagine uma criança tendo que ser escoltada para garantir seu direito. Isso tem que nos sensibilizar. E muitas vezes não sensibiliza. Aliás, o corpo negro, e aí Elza Soares, que é uma cantora brasileira maravilhosa, ela vai dizer, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Por quê? Existe muito menos comoção do aspecto da desigualdade quando ele é escrito no corpo negro. Muito menos comoção, inclusive a comunidade internacional, não é? Se há genocídio da, por exemplo, desculpe, gente. É, veja a Somália agora. Sim, vira Somália, né? E tantos outros aspectos. Os refugiados africanos, uma série de questões. Quando se trata de uma violência escrita no corpo negro, eu falei que interessa ao capitalismo a racialização, falei? Quanto mais negro, né, no tom de pele, ou numa região da África, mais se sofre. Porque você invisibiliza a luta política. E fica parecendo uma questão simplesmente moral. Do âmbito eu gosto ou não gosto, né? Como se fosse uma questão simplesmente de gosto pessoal. Essa luta é uma luta estrutural. Nós temos que politizar esse debate. A outra foto é essa aqui. Quem sabe dizer a respeito do que se trata? Dá a sensação que... essa foto. Dá a sensação que a pessoa que está lá atrás está a chamar algum nome ou... Isso mesmo. Há um ódio, né? Posto aqui, né? Nessa imagem, exatamente. Um ódio, assim, né? Brutal, assim, né? Não é à toa que essa imagem é histórica. É isso mesmo. Qual é o contexto dessa foto? Alguém sabe? Ninguém? Acho que parece. Por favor. Acho que foi a primeira mulher negra a concluir um curso de história. Acho que foi o curso de história que ela tirou. Ficava na universidade? Não. A luta pela. Pelo ensino na universidade. Isso lá nos anos de 1957 nos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher negra, junto com outros componentes também, a reivindicar o seu direito a sentar numa cadeira numa universidade pública. E veja, o acesso dela à universidade foi acompanhado de perto por, né, moradores, inclusive alunos também daquela universidade, todos brancos, que não queriam de forma alguma que a população negra adentrasse à universidade. Então, essa pessoa aqui que está falando, esqueci o nome agora dela, depois eu vou até retomar, ela xinga mesmo, ela fala, sou macaca, não quero você aqui, etc, etc, né? Aliás, essa ideia de associação entre a figura da pessoa negra e o macaco, vocês já estão vendo? Em várias ocasiões, por exemplo, quando se joga lá a banana nos estádios, né? Isso está acontecendo na Europa, no Brasil também aconteceram cenas horríveis com relação a isso. O que se quer dizer quando se compara uma pessoa negra a um macaco? Um primata, né? Um primata. Ou seja, uma outra faceta do racismo é desumanizar. Porque o racismo te retira a possibilidade de você ser visto como pessoa. Tudo se resume ao nível de melanina que você tem no seu sangue. Então você, aí de novo aquela ideia eugênica, né, de estar dentro de uma perspectiva inferior. Mesmo sendo refutado absolutamente pela medicina, pelos estudos na medicina depois, o fato é que há um certo conforto na desigualdade. Isso eu estou dizendo para vocês com muito pesar. Eu gostaria muito que não fosse assim, não é? Mas quando você está numa ocasião social e uma pessoa negra entra, eu vejo um conforto. Eu sinto. Das pessoas dizerem, nossa, olha lá, aquela mulher negra. Ou aquela macaca. Ou aquele ser. Né? Completamente destituído de ser pessoa. Animalizado. E quando eu começo a falar, as pessoas, nossa, mas você é inteligente. Né? Porque você, o negro não pode ser inteligente, né? O negro é esforçado. Você sabe falar. O negro não é bonito, ele é exótico. Não é? Vitória, você é uma miúda. Aí eu falo, linda. Aí a pessoa fica sem saber o que dizer. Porque não está acostumado com isso. Agora mesmo, por tempo, eu estava numa das cantinas da UC, eu entrei e aí a pessoa que me atende, é uma mulher até muito bonita, loira, portuguesa, e ela rindo para mim falou assim, você é mãe de uma menina, uma miúda lá da escola? Falei, tipo, não. Aí ela, nossa, que ela parece com você. Aí eu olhei para ela, né? E falei assim, bonita assim? Aí ela disse, nossa, mas ela ficou tão assim, sem saber o que dizer, você, não, você ainda é mais bonita. Mas isso é para fazer as pessoas pensarem, não é? Desnaturalizar, o negro é tudo igual? Ah, na cabeça dela não existe um continente africano, existe um país, né? E todo mundo teria que estar nas mesmas características. Então são questões para a gente ir avançando e pensar. O racismo destitui o ser pessoa. Isso é cruel, não é? Se a gente se senta, por exemplo, aqui na Europa eu tenho essa sensação. Muitas vezes eu sou o pontinho negro no mar branco, né? E aí eu estou lá num restaurante e eu noto como que as pessoas vão lidando com isso, com essa novidade, como na verdade eu sou um ser humano como qualquer outro. Né? A única diferença é que eu tenho uma melanina e meu cabelo é crespo. E daí? Né? Mas isso está colocado. E se isso não te inquieta, é a hora da gente repensar, né? De trabalhar e nessa perspectiva. Então aqui está colocado o ódio muito veemente. Mas esse ódio, às vezes, ele está entranhado nas instituições. E aí tem um artigo muito interessante na revista Serviço Social e Sociedade, número 114, da Márcia Eurico, que vai trazer, então, as percepções do assistente social sobre o racismo. E a Márcia Eurico vai colocar, então, e ela fez uma pesquisa de mestrado sobre isso, no Serviço Social, as representações, as percepções do assistente social com relação ao racismo estrutural. E é terrível. De relatos que naturalizam mesmo a discriminação racial. Acho que isso é uma questão posta, como se fosse quase que intransponível. E ela vai colocar dedos na ferida mesmo. E vejam, se você faz uma pesquisa lá no Cielo e coloca todas as revistas e coloca racismo e serviço social, o único artigo que a gente consegue identificar é da Márcia Eurico. É um absurdo. Né? Nas outras áreas até a gente entra. Na saúde, na sociologia, na educação, tem alguns. Mas no serviço social é incipiente demais. Então eu fico feliz de provocar vocês a pensarem, quem quer fazer pesquisa nesse assunto, o quanto vocês têm um campo promissor como pesquisadores em discutir. Né? Aqui no mestrado e fora dele também. Outra questão importante. Olha aí, 2017, não é? O que aconteceu aí? Vocês lembram? Supremacistas brancos se colocaram contra ativistas do movimento negro na cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos, e foi um embate que, infelizmente, veio a cometer, né, uma pessoa não negra. Ela veio a ser atropelada por supremacistas, né, devido a esse ódio. Eles estão reivindicando, dizendo que é uma questão de liberdade de expressão, usarem todo o arsenal ainda daquele ideário da Ku Klux Klan, falando contra mesmo o acesso das pessoas negras ao trabalho, ao estudo, né, as políticas sociais, a perspectiva de vida. E estão incendiando igrejas, estão com práticas que a gente achava superadas. Mas eu falei para vocês, tem uma questão que a gente precisa atravessar, que é essa ideia do conforto em se sentir superior. Diante, não é, das graves questões que o capitalismo traz ao mundo, a precariedade do trabalho, a dificuldade de acesso aos direitos, uma refração dos direitos sociais no mundo inteiro, o radicalismo se coloca. Então, uma chave para se colocar e se posicionar no mundo é por meio da ignorância, da intolerância e da violência. Não é? E aí, esse outro, construído a partir de uma ideia eurocêntrica e também americanizada, por que não dizer, porque nos Estados Unidos também isso não é diferente, né? Se coloca, então, que esses grupos tidos como minorias, como eles colocam, tem que ser exterminados do mundo, não tem que estar aqui, né? E eu fiquei muito assustada, porque nesse período, uma das lideranças supremacistas foi a um programa de TV, não sei se vocês souberam, E a entrevistadora era negra. E ele fez ameaça a ela no ar. Sim. Dizendo que ela, inclusive, não tinha que existir. Ela não tinha nem que estar ali. Foi algo assim, de uma violência absurda. E se a gente fosse primar realmente por uma ideia de sociedade desenvolvida, ele deveria ser preso, né? Uhum. Deveria sair de lá preso, porque ele fez ameaça no ar. Foi, isso não aconteceu. Agora, há pouco tempo, na Flórida, foi distribuído vários panfletos dizendo que os homens negros, se eles se aventurarem a olhar as mulheres brancas com desejo, e um deles lotar, eles vão apanhar, e vão apanhar até morte. Estão distribuindo esses panfletos. A polícia diz que é um conteúdo de literatura, que eles não podem fazer nada. Literatura. Onde é que isso estava acontecendo? Na Flórida. Eles disseram que não podem fazer nada porque, na verdade, a veiculação de informações ou de ideologias não é proibida em lugar nenhum. Então, enquanto isso não acontecer de uma forma a ter massacre de fato, nada se pode fazer. Ora, se apreenda, se descubra quem é, se investigue. Ah, mas a população é negra e tal. Não é preocupação social. Para que se preocupar, não é? Para que investir aparato para investigação, etc. Não é? De novo, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Você ia falar? Sim, e quando disse que aconteceu na Flórida, eu vi um noticiário sobre esse mesmo assunto, em que um polícia estava a dar uma reportagem sobre isso e ele próprio disse o que é que ele faça, não aconteceu nada. E disse mesmo, eu tinha um panfleto, mas isto é um papel, isto para mim não me serve nada. E a jornalista a perguntar, então, mas não há outro meio de saber, de fazer alguma coisa? Porque isto é julgar alguém, é fazer alguma coisa ao próximo. Ele disse, tocaram, houve violência, não houve, a polícia não pode fazer nada. Basicamente ele dizia isto na reportagem. Exato. E eles falam isso com muita naturalidade. Como aconteceu também agora há pouco tempo nos Estados Unidos, uma mulher não negra estava dirigindo sozinha. E aí ela viu que o policial estava acenando para ela, mas ela ficou como apavorada, claro, uma mulher sozinha num carro, né? À noite. E aí ela finalmente, ele fez muito aceno, ela resolveu parar. Se eu estiver usando alguma expressão que vocês não souberem, vocês me falam, tá? Porque eu vou também naturalizando minha linguagem, então vocês me ajudam. E aí ela parou o carro, e o policial veio e falou, por que você estava com medo? Você é branca? Aqui nós só matamos negros. E ela gravou o depoimento e viralizou nas redes sociais, né? Ou seja, se fosse um homem ou uma mulher negra, com certeza seria problema. Sim, sim. A intencionalidade seria outra. Tem muitas questões, há perseguições e acabam muitas das vezes por me matar. Por norma, são negros. Né? Exato. Há aquelas manifestações e... Agora vamos pensar. Ultimamente tem havido muitas situações dessas lá. Sim. Como é seu nome? Raquel, você me ajudou muito, Raquel. Você me fez pensar em outra coisa. Me ajuda a pensar, Raquel. Por que a população negra é associada diretamente à criminalidade? Não é? Mas vamos refletir? Porque olha só, se a gente lembra essa operação das ausências? E peraí, Vitória, mas a maioria da população carcerária é negra. A maioria das populações violadas dos seus direitos é negra. A maioria das mulheres vítimas, inclusive, da violência obstétrica por conta da proporção é negra. O negro está associado a uma ideia de criminalidade e inferioridade o tempo inteiro. Por que isso acontece? Ora, se você destitui o ser pessoa e não permite que essas pessoas se desenvolvam, e eu estou dizendo que eu sou exceção à regra, assim como as minhas colegas estão aqui, e podem depor, né, Maria, etc., nós não somos a regra, nós somos exceção. Se você, então, né, faz toda uma operação de oficializar a discriminação e a desigualdade para que um grupo tenha privilégios e outros tenham que lutar por seus direitos, está explicado por quê. Agora, isso faz com que o negro seja visto sempre como potencial perigo. As classes perigosas são a classe negra, né? É a população negra. Eu acho que em Portugal, como ser... é um bocadinho visto como os negros e os ciganos. Sim, para ver uma... Viu como você me ajuda a pensar? Vou chegar lá. Eu ia dizer que esta ideia de que a população negra é criminosa, acho que começa, para além das redes sociais, começa nos mídia. Sim. Porque as notícias que aparecem de um crime qualquer só dão a conhecer uma pessoa negra. A pessoa branca ou de outra raça também comete os mesmos. E se calhar piores. É que há casos que são piores e ninguém dá a conhecer. Ah, posso chamar? Deixa-me falar. Deixa-me falar. Vamos voltar aqui. Meu filho, a Vitória já sabe essa história. Ele tinha uns 5 anos, 5 para 6 anos. E ele virou para mim e disse assim: mãe, na televisão, quando vai alguém que cometeu o crime, só vai preto, mãe. Eu não tenho orgulho de ser preto. Eu disse: a gente vai ter que jantar, a gente vai conversar sobre isso. E aí, eu chamo meu pai, meu marido, a gente fez mesmo que jantar para conversar com ele sobre isso, porque aquilo estava doendo nele. E a gente disse assim: o que acontece é que na mídia, quando é o branco, e por exemplo, no Brasil, vocês estão sabendo disso, os nossos políticos, grande maioria, são brancos. São brancos. E roubam muito. Não roubam como a gente chama lá no Brasil. Não é de galinha. Não é ladrão de galinha. Porque galinha a gente queria no quintal e rouba. E aí esse negro que vai lá muitas vezes até para sobrevivência mesmo, ele é pego ou implantam, às vezes maconha, droga, implantam, vão chamar. Eu digo isso para o meu filho. Ele tem que ter essa realidade. Digo, olha, você está no ônibus com um amigo, está todo mundo fazendo bagunça, mas pode ter certeza que quando chegar a abordagem vai ser para você. E se quiser implantar alguma coisa, vai ser para você. Não vai ser para aquele que eu vi nascer tanto quanto você, não. Não vai ser. Então você se cuide. Se cuide porque a sociedade é cruel nesse ponto. Agora você não tem que acreditar nisso. Então eu tive que sentar com ele e mostrar para ele que não são os negros que são os bandidos, ou os únicos bandidos, mas só são os negros que aparecem. Que aparecem, é. Não aparece. Isso demonstra que o racismo, além de estrutural, é também institucional. É isso aí, sim. É isso que eu queria pontuar na excelente pesquisa da Márcia Lirico. A pesquisa inicial dela vai ouvir os profissionais de assistentes sociais que estão dentro da esfera jurídica. Marta. Márcia Campos Eurico. A pesquisa dela é a percepção do assistente social sobre o racismo institucional. Mas não se preocupe que todo esse material, slides, tudo que eu fiz, eu vou disponibilizar para todos os presentes. É um compromisso que eu já tenho como palestrante em todas as instituições, porque quando eu elaboro, penso, né, escolho os materiais, já não é meu, é daquela instituição e das pessoas que aqui estavam, tá? Então, depois eu disponibilizo. Então, ela vai ouvir esses profissionais sobre essas práticas e entender qual é essa imagem. Vejam, um dos sucessos, digamos assim, das teorias eugênicas perpetrados no mundo é exatamente essa vinculação entre a etnia e a raça negra e a criminalidade. Até hoje, se eu entro numa loja, seja aqui na Europa ou qualquer outro lugar do mundo, eu sou perseguida, assim, mesmo que seja sutilmente. Eles querem saber quem é aquela mulher que está ali, porque ela pode roubar algo, pode alguma coisa sumir. Eu entro, por exemplo, num teatro, sento-me ao lado de uma pessoa não negra, no primeiro movimento que ela vai fazer é esconder a bolsa. Isso acontece. Se eu contar para vocês, se eu for, eu tenho que vir outra vez falar para vocês, os meus relatos autobiográficos a respeito do racismo, exato. Não vai dar para dissertar sobre isso, que o meu objetivo aqui não é autobiográfico, é a gente discutir de uma maneira mais estrutural, né? Mas essas questões são postas ainda na imagem que a gente tem, seja consciente ou inconscientemente, né? Então, um dos sucessos é atrelar, veja, se a maioria negra é que está dentro dos presídios, logo, o negro está associado à criminalidade, percebe? Só que quando você faz esse movimento de análise sócio-histórica, você vai perceber por que é que a população negra está dentro dos presídios. Elas são a mais vulnerável e violada nos seus direitos. Então, se você não permite uma sociedade que o ser negro se desenvolva como intelectual, como pesquisador, né, tendo uma vida justa, condições de vida, né, no sentido da maior amplitude da civilidade, como é que você quer que essas pessoas vivam, sobrevivam? Claro que a gente não vai naturalizar a criminalidade, né? Quem faz ato disso tem que ser punido. Isso é fato, infelizmente, é algo que acontece. Eu nem vou entrar no que eu acho do sistema penitenciário no Brasil, que também daria outro tema. Né? Inclusive, tem pessoas que estão enveredando por uma pesquisa muito interessante, como a Deise Benedito em Brasília. Ela é da Secretaria de Direitos Humanos no âmbito nacional, né, no país, uma das maiores vozes, que eu tenho felicidade de ser amiga pessoal, inclusive, a gente conversa muito. E a Deise, ela é do Mecanismo Contra a Tortura, e ela visita todas as penitenciárias no Brasil. O que ela tem de acervo fotográfico das condições desumanas que essas pessoas são submetidas é absurda. E não é sem razão que a incidência também é muito grande. Então, o indivíduo sai, né, e uma vez sendo egresso do sistema penitenciário, ele também não consegue emprego, não consegue vida justa, né, uma vida honesta, é muito difícil. Então, são questões para a gente pensar, não é? Os mecanismos estruturais, históricos, estão postos. O que a gente tem que fazer, como assistentes sociais, principalmente, também como cidadãos, é desvelar esses mecanismos, esses bastidores históricos que estão colocados, para que a gente não reproduza nas nossas práticas. O assistente social tem, por natureza e dever ético, lutar contra a discriminação. E aí não é uma questão de âmbito pessoal falar, ah, Vitória, mas eu não sou racista, então eu já luto. Não. A questão não é essa. A questão é uma luta antirracista. É muito mais amplo do que simplesmente ser racista ou não. Está escrito numa perspectiva da história e da transformação social com a qual nós somos concebidos nessa profissão, né? Que forja, digamos assim, o nosso ser estar no mundo. Aqui em 2017, um pouquinho aí da ideia dos neonazistas, né? Que está posto também um assombro na Europa, com vários atentados, inclusive terroristas, né? Nós tivemos aí agora há pouco, né? Infelizmente, na cidade de Barcelona, mas também pelo mundo, né? Nos Estados Unidos e outras partes do mundo, essa questão do nazismo e de uma violência absurda com base ainda nas referências de Hitler. É uma coisa muito assustadora, né? Agora, há pouco tempo no Brasil, nós fomos pegos numa discussão nacional sobre a questão da edição dos livros de Hitler, né? Como algo que está se colocando, que era proibido até pouco tempo atrás, e agora está se colocando como algo assim vendável, né, possível e acessível diante de um congresso absolutamente corrupto e também permissivo a todos os tipos de ódio que nós temos enfrentado no país. Bom, trouxe algumas questões aqui para a gente pensar, mas, como vocês viram, estou muito aberta, tá, ao que vocês podem trazer. Então, primeira questão que eu trouxe é o que é racismo, não é? O que é racismo institucional também, que a gente precisa pensar? Existe racismo reverso? Aqui, essa segunda foi muito interessante. Isso foi uma inspiração que eu tive ao conversar com um amigo português aqui, um trabalhador português, que disse assim para mim: Vitória, mas você fala muito de racismo. Vocês negros ficam inventando esse negócio de racismo. Porque racismo para mim não existe, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, mas tem uns mais iguais do que outros, né? Então tem alguma coisa aí para a gente pensar. E aí eu falei para ele assim: veja, não foi a população negra, nem mesmo a população negra africana, que criou o racismo. Embora existam algumas teses de historiadores com relação à escravidão por dívida. Mas era um mecanismo cultural que não era necessariamente de exploração, de aniquilamento, de dominação. Tinha outras matrizes de história. Né? O fato é que, se fosse uma questão tão simples de criarmos uma desigualdade, a gente simplesmente descriava. Não é assim, não é? Então são questões para a gente pensar. Não existe essa ideia de racismo reverso, por quê? O racismo subjaz uma relação de poder. Quem é que tem poder dentro das sociedades ditas civilizadas? É a população negra? Não. Então não é ela que está criando todo esse escopo de desigualdade, inclusive racial, que se vive. Então é importante a gente também falar a respeito disso. O meu pai era professor e tinha lá um colega que também era professor, que era negro. Uhum. E curiosamente, meu pai, uma vez em conversa com ele, ele lá lhe disse qualquer coisa que meu pai disse, mas isso aí é uma atitude racista, ou seja, ele próprio já estava a ser racista. E ele, sim, eu sou racista. E meu pai, pronto, está bem então. Mas quer dizer, ele próprio já estava a ser racista, quer dizer, também não acaba por não ser, ou talvez de uma forma de defesa, não sei, pela defesa, uhum. Não sei, pela situação toda, não é? Sim. Mas que sim. Poderá ter, mas o meu pai ficou assim muito, não é? Porque normalmente não é, pronto, não se verifica muito isso, uhum. Mas o meu pai ficou espantado a olhar para ele. Não achou muito habitual, não é? Uhum. Eu acho que a questão que a Ana está a colocar, a Raquel, assim, acho que levanta de novo a questão que já foi aqui trazida das outras categorias. Ou seja, há negros que têm outra classe social que não é a classe trabalhadora. Uhum. E, consequentemente, nos governos de países africanos, a questão que nós estamos a falar aqui na relação negro e branco, em muitos outros países, em alguns desses países, são os negros contra os negros. E temos a ver não pela cor, mas sim exatamente pela classe social. Esta é a minha pergunta. Ou seja, ou discutirmos estas questões, se às vezes não. Se a relação entre as categorias classe, raça e género, neste caso homens e mulheres, não é? Se ela não tem que estar diretamente sempre associada. Porque se nós isolamos, eu julgo que aí às vezes ficamos com um pincel na mão. Uhum. E portanto a escada cai-nos. Sim. Ou seja, acho que é um pouco isso que eu julgo que também há que talvez trazer à tona. Sim. Não é? Porque não, os negros não são todos. Não são todos. De um mesmo grupo social, considerando que são os trabalhadores de baixa renda ou que não têm condições. Também são, também estão associados a outro, a exploração, a alienação, a processos de várias natureza. Então, ao trazer só essa questão, é a minha pergunta, se não temos sempre que associar a outras categorias, como esta central, também, que é a classe social. Uhum. Quer falar? Ia pegar no que a professora Alcina estava a dizer, porque, na minha perspectiva, acho que há muita gente da população negra, da população africana, que por ser e por estar habituada ou de saber que existe o racismo, já não quer fazer nada da vida, mesmo assim, já não quer nem trabalhar por ti. Porquê? A gente pergunta, porquê? Porquê é que não vais fazer isto e aquilo? Porque sou negro. Ou porque sou negra. E isso já me aconteceu, eu já tive esta conversa com um senhor, que é o avô do melhor amigo do meu primo, que é negro. E o melhor amigo do meu primo é como se fosse o segundo filho dos meus tios. E por isso nós somos todos uma família. E eu, com esse senhor, perguntei porquê que ele não queria fazer mais. Porquê que ele, com 50 anos, podia fazer mais alguma coisa. Podia interessar. Ele veio de Angola para Portugal e mudou-se em casa. E eu perguntei-te porquê. E ele disse-me, porque sou negro. E eu, também, o que é que tem ser negro? Pode ir aqui, pode ir ali, pode fazer imensas coisas. E ele, mas porquê? Eu sou negro. E acho que as pessoas têm muito esta, infelizmente, esta ideia de que por terem uma determinada cor, uma determinada raça, não podem fazer alguma coisa por causa disso. Por isso eu acho que até mesmo as próprias pessoas acomodam-se a isso e elas próprias fecham-se. Eu agora estou a falar e estou-me a recordar. Eu assisti a uma discussão numa fila do Pingo Doce, agora recordei, já há 2, 3 anos. Em que uma senhora negra estava na fila com 2 filhos. E os miúdos não paravam quietos, nem por tudo, nem por nada, e ela também não chamava a atenção. E uma senhora que estava atrás disse a um dos miúdos para estar quieto, porque estava aos pontapés ou cesto das compras dela, foi qualquer coisa assim. E a mãe, assim, uma coisa repentina, virou-se para trás, está a refilar com os meus filhos porque eles são negros. Ela usou pretos, disse mesmo, porque são pretos, não é? E a senhora ficou a olhar para ela. Não, era só porque eles estavam aos pontapés ao meu cesto e a senhora já estava ali numa discussão porque tinham chamado a atenção porque eram negros. E eu não sei, e não percebo, quer dizer, em parte percebo e outra parte não percebo. Porque é que as pessoas desta raça têm que fazer isto, têm que se acomodar a esta ideia que falámos há bocado, que são criminosos, porque não são. E gostava que as pessoas não se acomodassem, como a minha colega disse, não se acomodassem a isso. Porque são pessoas, nós somos todos seres humanos. E acho, infelizmente, ser associada à cor, não poder fazer alguma coisa por causa da cor, acho que as próprias pessoas não o deviam de fazer. Eu acho que é assim. Eu vou ajudar mais com os conceitos. Eu vou trabalhar os conceitos agora, tentando responder essas questões muito inteligentes, muito pertinentes que vocês me trouxeram. Todas as três, né? Estou aqui formulando questões a partir dessa diálogo. Maria, eu acho que isso que ela falou, essa ideia que o racismo institucional passa, né? Eu, enquanto negro, não sou capaz. Eu vou voltar... Não sou capaz, eu não entendo direito, né? Sim, né? Eu só vou pontuar rapidamente, assim, que me permitam ser superficial nesse momento, porque eu vou trabalhar os conceitos, tá? Então, em primeiro lugar, uma das autoridades que eu falei que cruza esse aspecto de raça, gênero e classe é a Angela Davis, eu falei isso para vocês. E quando a gente dissocia e politiza o debate, a gente entende a amplitude desse racismo, como eu falei, é histórico e estrutural. De maneira que não adianta você dizer para uma pessoa falar assim, ah, mas você tem direito, vai lá, é só ir lá. Ó, você faz o seguinte, escreve aí, ó, fala com a professora de medicina lá no mestrado, escreve aí, por favor, né? E vai lá que você vai ter o seu acesso. Não é assim. A ideia de direito que está escrito no corpo branco, não está escrito no corpo negro. E essa invisibilidade, ela dói. E ela é sentida por essas pessoas. E elas sabem os mecanismos de sobrevivência a isso. E sabem que muitas vezes as suas vozes não serão ouvidas. E sabem que ir lá é mais uma vez se sujeitar aos mecanismos que o racismo oficialmente traz. De invisibilidade. De crueldade. Então, vou pontuar rapidamente para a gente poder trabalhar os conceitos, senão não vai dar tempo. Posso falar? Não. Pode segurar só um pouquinho, né? Pode. É porque eu acho que se fala de uma dor muito grande. Por favor. Entendeu? Eu acho que isso fala de favor. Uma dor muito grande. Acho que são várias coisas que vocês estão trazendo, mas isso que você... Quem não tem um corpo negro não sabe o que é. E nunca vai saber. Nunca vai saber. Uma coisa é o discurso, uma coisa é o procedimento, você nunca vai saber o que é isso. Mas isso não impede que você seja uma força na luta antirracista. Isso lógico, que eu quero dizer. Lógico, então, por exemplo, eu não vejo nesse diálogo, e olha que a gente está fazendo um debate aqui, de altíssimo nível. Mas vamos pensar, quantas pessoas têm acesso a esse tipo de debate? Pouquíssimas, vocês, aqui em Coimbra, né? Então... Mestrados. Né? Que já estão mestrando ou que estão fazendo licenciatura em serviço social. Quantas são negras? E quantas são negras? O que está acontecendo? Então, quando você começa a desvelar, você pode fazer pequenas enquetes no seu dia a dia. Você pode ter, por exemplo, né, uma amiga negra, um amigo negro, tente acessar a mesmíssima necessidade, por exemplo, pontual de documentação na universidade, por exemplo. Você vai ver. As práticas sociais são coercitivas com relação à população negra. Eu vou falar com vocês aqui bem, rapidamente relatos de alunas que eu, Guilherme está ali, o nosso coordenador de cultura da APEB, queria dizer da minha alegria que ele esteja aqui com a gente, né? O Ivan está ali atrás, meu amigo maravilhoso, lindo, brasileiro, pesquisador da literatura afro-brasileira. Negra. Eu sabia que ele ia corrigir, isso é muito bom. Depois eu ia falar por quê. Mas a gente precisa dizer disso, desse lugar, para desnaturalizar conflitos. Portugal, eu vou trabalhar os conceitos, não é à toa. Portugal é um país que invisibilizou os conflitos raciais, de tal modo que realmente nós todos nós somos humanos. Vitória já está trazendo conflitos que só está dentro da sua cabeça, porque eu não vejo isso. Lógico, você não sente isso, você não vê, você não vive. Né? E que bom que Você pode ter, então, um contraponto e nos ajudar nessa luta antirracista. Quando vocês, por exemplo, formularem pesquisas dentro do serviço social, divulgarem, publicarem, estarem presentes nessa discussão em Portugal, em Lisboa, né, trazer para a cena dos congressos, dos simpósios, dos debates, essa discussão, estamos ajudando na luta antirracista. Agora, não adianta pensar que também esse mito do primitivo, do selvagem, não é? Daqueles que são acomodados e que não querem, de fato, participar da vida social é real. As pessoas se cansam de ter que construir para si o tempo todo mecanismos de defesa. Porque é isso. Tá? Eu vou voltar a essas discussões. Seguinte, o que é a questão, então, da colonialidade tem a ver com o racismo? Tudo. Nós não falamos aqui da questão da racialização dos corpos e como que isso interessa ao capitalismo? Então, olha que lindo. Né? Portugal construiu a seguinte imagem. Veja se eu estou errada. Desbravadores, munidos da ideia de civilização, de aventura pelos bairros, resolveu, né? Olha a imagem que você tem, né? Resolveu, então... Falta só a cruz, né? Pois falta é. Não trouxe, faltou, é. Fazer a cruz, né? Mas não é essa imagem? Imagem de aventureiros, né? De pessoas que desbravaram o mundo. Essa história que é contada. Mas peraí. Mas é essa imagem que se tem. Mas vamos interpretá-la criticamente? É o que aconteceu? Como é que nós, o serviço social, fazendo uma análise do racismo na perspectiva sócio-histórica, podemos reinterpretar a história portuguesa? Nós precisamos fazer isso. Exato. E aí, minha filha fala assim, Vitória, mas é um absurdo esse país que colonizou tantos povos e não discute isso. Falei, pois é, né? Ainda bem que você, né? Ela é uma pessoa que tem uma visão extraordinária com relação à educação, mas isso, infelizmente, não é comum, né? Quando o racismo começou a ser discutido, então, no serviço social do Brasil? A literatura, principalmente a Magali Almeida, que é o maior nome do serviço social, vai dizer que é nos anos 80. Nos anos 70, então, o Serviço Social Brasileiro tem, né, como eu falei, um compromisso maior com a classe trabalhadora, principalmente do Congresso de Virada, que é em 79. Na década de 70, tem uma aproximação maior com a teoria marxista, que faz ver, né, e de vislumbrar uma luta contra o conservadorismo, né, uma visão então, mais crítica da realidade. E aí, nesse movimento, os próprios assistentes sociais militantes vão tendo outras vozes, como, por exemplo, o MNU, né? O Movimento Negro Unificado, que reunia e reúne até hoje pesquisadores, né? Pensadores da área do serviço social e também de outras áreas. Reflexões críticas. Aí que vem a questão dos conceitos que eu queria trabalhar com vocês. Ó. Portugal, então, com essa visão poética, aventureira, né? Descoberta dos povos, né? Traz, por trás disso, o luso-tropicalismo, que é uma ideologia que retrata Portugal, então, como um país de brandos costumes, um país de pessoas acordadas, calmas. Realmente, eu fico impressionada como vocês falam baixinho. Preocupada nos lugares que eu vou, hoje mesmo, almoçando com ela, assim, porque todo mundo olhando para mim e falando, meu senhor, eu estou falando muito alto, né? Porque vocês falam baixinho, então... Aquela coisa assim bonita, né? E elas vão morrer de rir, né? Não, nós olhamos para a nossa colega porque ela fala. Eu costumo dizer que ela incluiu o mega porque ela fala super alto. Mas em geral as pessoas tendem, né, a falar mais baixo. Aquela ideia então de uma, né, sociedade harmônica. E na verdade, por exemplo, Portugal não está na roda do terrorismo. A ideia de segurança é fato. Mas vamos pensar, uma segurança que é real, né, na política de segurança nacional, é real, realmente é um dos países mais seguros do mundo. Mas mascara os conflitos sociais e os conflitos raciais com os ciganos e com os imigrantes de modo geral, principalmente os africanos. Né? Então é uma violência absurda, por exemplo, que se nasce em Portugal, mas se não tem cidadania portuguesa, é uma luta, né? Então, a ideia do luso-tropicalismo está por trás dessa ideia romântica de que não há violência, não há conflito, né? E fica tudo mascarado. Não falei da ideia do tapete? Que tá lá embaixo, né? Tá tudo curtido lá no tapete. E a gente tem que colocar tudo para fora, pra gente, né, rever nossas questões. E também tem a ideia do eurocentrismo, né? A Europa, então, como um centro, né, de ideias, de intelectualidade, né, de construções contrárias, por exemplo, às colônias, que seriam os povos atrasados, primitivos. Está vendo como a ideia do darwinismo, né, e a ideia da eugenia ainda se põe, né, no horizonte das imagens, né, até históricas, né, construídas com relação à Europa como sustentáculo, né, da civilização no mundo. E no caso brasileiro, nós temos que nos haver com um conceito muito complicado, que é o de democracia racial. Então, eu falei aqui do país harmônico e tudo, mas isso também está colocado no Brasil com relação à democracia racial. O que é esse conceito da democracia racial? Uma ideia de que é o país das três raças. Olha que lindo. O negro, o branco e o índio, né? O mestiço, atuando, né, assim, de uma maneira muito romântica, e se dão bem e são felizes para sempre, né? Uma ideia absurda, né, que está posta e que muitas vezes invisibiliza a nossa luta antirracista. Porque se você não assume que é um país racista, um país violento, um país que invisibiliza as lutas, você não consegue politizar a luta. Fica parecendo sempre que é uma coisa, ah, mimimi, ah, o Guilherme falando, ah, Guilherme também fica problematizando tudo, pelo amor de Deus, o país lá, tão tranquilo, as pessoas são tão pacíficas. Mentira, os conflitos estão colocados. Quando você entra no curso de medicina, mesmo com as cotas, o número de negros e negras está posto lá. Uhum. Né? Uhum. Quando você vai, por exemplo, nas gestões, né, os grandes gestores das instituições, cadê o povo negro lá? Durante um tempo, eu fui a única... Diplomata, né? Eu fui a única professora negra no curso de pós-graduação em Belo Horizonte. Eu chegava na minha sala, era uma, né, uma estação de trabalho, cada um tinha a sua mesa, claro. E eu chegava para trabalhar, eu era a única mulher negra. Né? Na minha família, por exemplo, eu vou ser a primeira mulher negra a ter o título de doutoramento. Né? Então, nós somos exceção, nós não somos regra. Num país em que a maioria da população é negra. Então, só é possível a gente conseguir analisar essas relações de conflito interno quando a gente politiza o debate. Quando a gente entende que é uma questão estrutural, de reparação histórica, e de compromissos dos assistentes sociais, né, que precisa ser colocado. Aí eu quero colocar um dedo na ferida com relação à teoria marxista, que eu sou dessa, então eu gosto de fazer críticas também a alguns encastelamentos que a gente tem. Né? Nós, no serviço social, bebemos nas fontes de Marx. A sensação que nós temos, Alcina que me corrija, é que nós somos a única categoria profissional capaz de fazer leitura crítica. Nenhuma outra consegue. Todos os outros povos são alienados. Só nós é que conseguimos fazer a leitura da conjuntura. Não é assim? A gente bebe um pouco das fontes, né, de Marx para dizer disso. É claro que a teoria marxista nos ilumina com relação à desigualdade social. Quando Marx, por exemplo, lá no Manifesto Comunista diz: a história de todas as sociedades é a história da luta de classes. Portanto, está posto. Não é? Os direitos sociais no Brasil, por exemplo, sempre vão ser alvo de luta. Mas veja bem, Marx, Engels também são homens daquele tempo. Nós precisamos fazer críticas. Um crítico que eu gosto muito para fazer contraponto, porque eu sou, eu falei com a Alcina, eu me responsabilizo em ter com os alunos uma ideia de não ser dogmática, eu sou antidogmática. Eu acho que as metateorias nos ajudam a iluminar a vida, as questões que a gente está discutindo, mas eu não acho que você tem que simplesmente ler como uma bíblia, né, como algo assim, que você tem que se ancorar e acabou. Né? Às vezes você precisa de outras chaves para o seu pensamento e leitura. O importante é pensar em qual é o projeto social que eu defendo. O meu projeto social, ancorado também na ideia de projeto ético-político que nós defendemos no Brasil, é apoiar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora que é negra, que é pobre, que é violada dos seus direitos, as mulheres que não estão conseguindo acessar as políticas, é com esse povo que eu me comprometo. Né? Para mim isso é fundamental. Sim, Que é coisa boa, também, que é pobre, que é popular. Eu digo isso porque eu estava rindo aqui, porque eu disse assim, você vai enfatizar sempre, até por conta do curso e tudo, que nós, assistente social, eu digo que é o que eu estou fazendo aqui, estou morrendo de rir. Não, eu estou falando com as outras também. Nós, assistentes sociais, nós, eu não sou. Aí eu disse assim, mas eu estou aqui. Claro. E geralmente estou junto com os assistentes sociais. E não só estou junto com os assistentes sociais, estou junto com as várias outras profissões, as várias outras vozes. Porque também faz parte aí de um meu projeto político ético trabalhar interdisciplinarmente. Claro. Há muito tempo eu rompi. Não, eu tenho que entender o que você está falando, não estou contrapondo. Eu estou tentando pensar na complexidade. Entendeu? Estou tentando pensar aqui junto na complexidade, porque eu já te falei aqui, né? Como eu gosto de estar junto com as assistentes sociais. Sempre me ensinaram. E eu nunca deixei, mesmo junto com vocês, eu nunca deixei de ser psicóloga. Claro. Então, a possibilidade da gente estar junto, de ser um processo interdisciplinar, é muito, eu acho que tem é uma possibilidade maior de crescimento do que da gente fixar em áreas Mas então, que bom que Eliane falou isso, Eliane da psicologia. Tem mais pessoas aqui de outros campos. Guilherme do teatro, tem mais alguém? Que é de outra área? Arquitetura? Educação. Engenharia. Sociologia. Engenharia. Ai, que delícia. Se eu estiver falando algo que vocês queiram cumprimentar, por favor, fiquem à vontade, né? Como vocês viram, não é impeditivo algum. Eu estou me centrando no serviço social, porque obviamente que eu estou falando desse lugar, no mestrado em serviço social, né? Mas, como eu falei, a nossa luta, ela é ampla. E ela requisita que todos nós tenhamos um olhar, como eu falei também, né, mais abrangente e que inscreva o racismo como uma questão da estrutura da sociedade. Para mim isso é fundamental. E fazendo um contraponto, então, com essa ideia antidogmática, né, que eu falei com relação ao Marx, eu trouxe uma contribuição de Marx que diz o seguinte, lá na Miséria da Filosofia, em 1846, ele diz assim, a escravidão é uma categoria econômica como qualquer outra, portanto possui também seus dois lados. Deixemos de lado o mal e falemos do lado bom da escravidão, esclarecendo que se trata da escravidão direta, a dos negros do Suriname, do Brasil, nas regiões meridionais da América do Norte. Então, veja bem, por ser um homem do seu tempo, Marx não necessariamente deu vozes a questões de conflitos raciais, assim como também de conflitos com relação ao gênero. Isso, né? Vários outros teóricos vão questionar essa ausência nas tematizações de Marx e da falta de compromisso dele, inclusive por ele naturalizar a escravidão. Para ele estava dado que seres ditos, né, os povos ditos inferiores, tinham que pagar o preço do desenvolvimento. Essa é uma questão muito séria para a gente no serviço social. Por isso que também eu tendo a ver, e é uma hipótese que eu gostaria muito depois de ter uma pesquisa para confirmar, que a naturalização da perspectiva de metateoria marxista para olharmos os fenômenos não necessariamente desvela esses fenômenos. Ou seja, eu posso fazer uma análise sobre a política de saúde no Brasil sem focar o racismo. Não posso. Acontece. Eu posso fazer uma análise na engenharia, por exemplo, mexendo com a Suzy, né, sobre a questão da implantação das novas tecnologias e energia para, por exemplo, uma possibilidade de novas, estou pensando assim, no novo acesso à água, por exemplo, num dado povo, né? Mas sem pensar em perspectivas de classe e raça. Eu posso pensar simplesmente no mecanismo tecnológico, como se as pessoas não existissem. Porque essa tecnologia é mais fácil de fazer, né? Pois é. Mas veja, quando eu faço isso, esse movimento, é um pouco para a gente pensar que, aí sim, bebendo as águas de Marx com relação à sociedade, ele vai dizer que o homem é um ser social. não é? É dentro das perspectivas de contrapor os nossos olhares é que nos havemos como sociedade. Nós somos seres relacionais. E essa ideia de seres relacionais precisam, então, também explicitar as questões de conflito que tem. Agora, veja que mesmo ele, com todo esse olhar visionário, e vamos combinar que foi, né, um homem, imagina, em 1840, trazendo uma análise sobre a economia política, né, o quanto que ele foi feliz nos seus argumentos, isso não se discute. Né? Eu não retiro de forma alguma o legado marxista na formação do assistente social. O que eu estou dizendo é que, mesmo na teoria marxista, muitas vezes, se mascara o silenciamento da tematização do racismo dentro das universidades. Né? E essa é uma questão importante, porque realmente a teoria não tratou. Então fica parecendo que não é necessário. Ou que, muitas vezes, é uma questão de arrefecer uma luta revolucionária mais ampla. Então, se a gente está num movimento revolucionário mais amplo, Vitória, mas isso daí é uma questão muito subjetiva, como se a subjetividade não fizesse parte. É isso que eu quero dizer. A construção da subjetividade, assim como da intelectualidade, é uma questão também de justiça social. Ou seja, quando a gente não coloca isso como uma perspectiva de questão e pauta pública, a gente retira o teor de politização. Logo, nós não nos comprometemos com essa transformação social. Você ia falar? Eu acho que a luta contra o racismo é uma luta de todos, né? Uma luta para se desconstituir. E eu acho também importante falar sobre o efeito que o racismo estrutural, que você falou, se dá sobre as pessoas brancas, que é de naturalizar a sua condição enquanto sujeito branco. Naturalizar a sua branquitude. Né? E daí, então, o ser branco torna-se regra, o ser negro torna-se exceção, mas... Quem tem raça é o negro, o branco não tem raça, e tanto ser negro e quanto ser branco são construções da sociedade, só que vivenciadas a partir de certos privilégios. Exato. Uhum. Talvez só um aspecto, é que a gente está a falar, ainda estamos a falar de uma instituição que tem, durante, estou a falar desta em particular, estamos a falar da universidade, do ensino superior, e o conhecimento e a ciência têm um rosto fundamentalmente branco. Sim. E, portanto, estou-me a lembrar, em termos de serviço social, em termos das pioneiras de serviço social, Jane Addams, Prémio Nobel da Paz, que lutou pelos direitos das mulheres, mas que rapidamente, passado poucos anos, há mulheres negras que entram no serviço social que chamam e que referenciam. Ok, Jane Addams teve contributos importantes, mas não referencia, não se situa enquanto mulheres negras no serviço social. Exato. Então, digamos que se isso se coloca nos anos, na viragem do século, né, 19 para 20, os primeiros anos do século 20 nos Estados Unidos, né, nós hoje, aqui no mestrado de serviço social, nós já tivemos mulheres negras a fazer o curso, mas são muito poucas. No tempo do colonialismo, eu estou a falar de mulheres cabo-verdianas que fizeram o curso aqui do mestrado, essas mulheres, não, era-lhes vedado a entrada sequer até no ensino inicial, no liceu, no secundário. Não é? Então, os primeiros liceus, nos anos 60, são criados na cidade da Praia, em Cabo Verde. Portanto, nem sequer a perspectiva de haver ensino superior se colocava. Só algumas, e aí tem a ver com o grupo social, classe social, não tem senão a ver com isso. Há mulheres que são negras que vêm para esta escola, nos anos 60, 70, mas elas são de um grupo bem particular. E vêm das ilhas. Vêm para a dita metrópole, não é? E fazem um curso servicial. Vêm de Timor, vêm de todas as colónias. Ou seja, a formação era feita em Portugal. A formação era feita em Portugal e depois voltavam, não é? Voltavam e faziam, exerciam a profissão. Agora, eu, um aspecto que eu penso que de alguma maneira talvez até a gente trazer também para aqui, não é? É quão importante, de facto, aquilo que a Vitória está a dizer e eu julgo que isso também tem a ver a politização da temática também engrossa, ela se torna mais forte com uma maior presença e com uma maior leitura, não é? De quem está ali, não é negro, mas que está com as lutas. Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental. Quer ver, né? Se a população negra, né? ainda, na formulação das políticas, nós precisamos cada vez mais nos unir. Negros e não negros numa luta antirracista. Para ver representatividade política, para ver mudança. Então, nós queremos, na verdade, por isso que eu falo, né? Quando você tem amigos brancos, tem amigas minhas, militantes também do movimento negro, que elas rompem mesmo, falam, não quer saber. E, né? Mas eu não quero viver uma vida segregada, não. Eu quero poder. Claro, viver e existir no mundo com, né, a possibilidade de alcançar outras vozes também, dentro e fora do movimento negro, que nos ajudem nessa luta, que fortaleçam essa luta. E que mais, né, não silencie, não se silencie diante da questão antirracista. Então vamos lá estudar, né? Eu, enquanto amiga branca, posso me posicionar? Tá. Essa parte é que, tipo, pra mim, eu sou engenheira. Então, tipo, tu sofre certos preconceitos em relação a ser mulher dentro da engenharia. E eu lá em 2015, faz bem pouquinho tempo, infelizmente, que eu tô me situando enquanto mulher, porque tu também, tipo, tu meio que vai disfarçando que tu é mulher para conseguir sobreviver na engenharia. E... Agora fiquei curiosa. Como você se disfarça de mulher? No poder. É porque, tipo assim, tu vai... Vai ser maquiagem, vai tomar roupa maneira. Usar saia é o lado político. Você é mais discreta agora. Eu usava calça, tênis, camiseta. E um dia eu fui trabalhar de saia e aí o cara disse, vamos proibir as saias. Daí eu pensei, na outra professora lá que usa saia. Então foi quando eu comecei a entrar nessa história. Né? E também coisas que acontecem com as alunas, que as professoras têm que se posicionar. Bom, mas em relação a ser preto e ser branco, ou ser negro, ser branco ou ser afrodescendente. Bom, daí eu sempre, né, eu pergunto como você quer ser chamado, porque cada um prefere ser chamado, embora o que fosse legal na nossa sociedade fosse igual quando a gente é criança. Tu brinca com uma criança e tu, quando tem 14 anos, é que tu percebe que teu melhor amigo era negro. Porque, tipo, não faz diferença. Mas faz. E aí, o que eu mais gostei foi lá nas feministas brasileiras, uma cantora dessas que fica com a bunda de fora cantando. Foi muito feminista e ela chegou e disse assim, se fosse com um homem, aconteceria? Não. Então é machismo. Se tu te coloca no papel de mulher e isso acontece, acontece. Se tu fosse homem, aconteceria? Não. E o contrário. É só tu brincar da troca de posição, fica muito fácil. E aí quando tu convive com as pessoas negras e tu fica pensando, meu Deus do céu, eu tô falando merda. Ela tem paciência comigo. Eu falo merda. Aí eu vejo, tipo assim, se descoloca, se descoloca. Então, também dá pra gente brincar e se imaginar branco e preto, ou branco e negro. Qual que é o melhor? Na verdade, tu prefere negro, né? Isso se chama empatia. Não. Depende do contexto. Da entonação, do significado e de quem eu não. Ah, tá. Eu sei que ela pode me chamar de neguinha, e eu gosto. Né? Eu, por exemplo, não me chamaria de neguinha. Tá. Mas não tenho a liberdade, mas ela tem essa liberdade comigo. Tá de boa. Então eu acho que, tipo, pra quando a gente. Eu não sei, eu não sou europeu, né? Eu sou só descendente europeu. Mas, tipo, eu imagino que seja muito difícil de pensar e se colocar também na luta quando o problema não é aparentemente teu. Né? É colocar assim, e se eu fosse branco, e se eu fosse preto, e se eu fosse... Ou, se eu estivesse nessa situação, se eu não estivesse nessa situação. Né? Aí, eu me portaria como eu, falaria como eu, agiria como eu ajudaria a melhorar como... E daí é assim que eu tenho tentado me disponibilizar enquanto pessoa todas essas outras situações que a gente não colocar no lugar do homem. Não esperava. E eu adorei essa cantora. Ela é linda e muito inteligente. E me ensinou. Não veio da academia, é um ensinamento maior sobre. Desculpa colocar, mas é que, tipo, eu acho difícil pra gente, enquanto esse província. Deixa eu só me lembrar mais rápido. É tipo se colocar assim, né? Onde é que a gente fica e como é que a gente participa da vida? 20 minutos! Desculpa, eu prometo não falar mais. Não, foi ótimo. Eu também. Prometo não falar mais. Maria, você tinha uma colocação que estava com o dedo levantado? Você quer falar? Depois da fala da Maria, só para a gente se organizar com relação ao tempo, que eu só tenho 20 minutos. Né? Eu vou permitir, é claro, né, porque eu gosto muito de ouvir, que você fale. Aí eu vou passar todo o conteúdo com relação aos conceitos que a gente está trabalhando. Fecho a minha participação. É claro que, nossa, eu adoraria abrir mais, a gente ficasse mais tempo, mas como eu tenho 20 minutos, sim, então a gente vai ter que tentar ser sintético você agora. Tem um intervalo. Falou, eu quanto mulheres brancas, né, e, por exemplo, na nossa sociedade, as mulheres brancas, o feminismo trata da questão de gênero, né? Nós, mulheres negras, lutamos contra várias formas de opressões, contra o racismo, contra o machismo. Outra coisa também para a gente se questionar é como um país como o Brasil, onde a maioria da população é negra, 54% da população é negra, a gente não consegue ver negros em espaço de poder, de decisão. Agora, o fato de negros frequentarem determinados locais e causarem estranhamento, isso nota como nós naturalizamos a ausência de pessoas negras em certos ambientes, ou seja, naturalizamos o racismo de forma consciente e inconsciente. Sim. Mas importante, uma questão, não vou deixar não. Não, porque a lei social, nós somos paradoxais. Depois a gente vai falar sobre isso. Não, a gente não consegue, a gente não consegue. Gente, ó, me desculpe, tá? Agora temos que ouvir. Me desculpem por poder que... Fica até tenso, porque eu gosto de ouvir todo mundo, mas senão a gente não avança, tá bom? Eu queria dizer, em primeiro lugar, que tem uma questão importantíssima que você colocou... Como eu esqueci seu nome. Jéssica. Jéssica. Quando você fala sobre a mulher que está com os filhos no supermercado, e a senhora branca diz, é muito importante, quando a gente faz uma análise, e aí eu estou recorrendo à sociologia para te responder, que é uma análise com relação ao lugar social. E como eu falei, ainda está muito aquém, sabe? Está muito embrionário dentro da academia. O lugar social de fala dessa mãe com os filhos é legitimado pelo poder que ela tem como mãe. Então ela diz assim, olha, o filho é meu, eu que tenho que dizer. Se uma outra mulher da família diz, talvez ela ouvisse. Agora, quem vem normatizar o comportamento dela é uma mulher branca. E ela já sofre todas as opressões, percebe? Então, a gente precisa sensibilizar mais. É muito para além do fato em si. Nós precisamos operacionalizar o que está na profundidade dessa discussão. Conseguir ver a cena e, a partir da cena, interpretá-la. E, talvez assim, claro que a Suzy falou de uma forma... simples, mas eu acho que isso é muito bonito, quando ela fala assim, poxa, eu como engenheira tento fazer essa análise de como é estar no lugar do outro. No nosso caso, por exemplo, em particular, é mais que isso, é fazer uma análise sócio-histórica. Vários teóricos do serviço social, inclusive José Paulo Neto, vai dizer que a realidade não se dá a conhecer por si. Não é nessa, sabe, na superficialidade da vida que a gente consegue encontrar os sentidos. E principalmente a análise sócio-histórica do que a gente está vivendo. É necessário a gente ter olhos para ver com amplitude, com profundidade, aquilo que está se desenrolando. Então, o racismo, quando ele é retirado do teor político que ele tem como pauta pública, ele se arvora de algo que está escrito simplesmente naquela cena, quando na verdade não é. E é isso que a gente precisa ver. A gente precisa ver com amplitude. Então, eu trouxe aqui uma questão que a própria Magali, na sua entrevista, trouxe, que eu achei muito interessante, que é do Clóvis Moura, que vai dizer assim, o racismo tem, portanto, em última instância, um conteúdo de dominação, não apenas étnico, mas também ideológico e político. É por isso ingenuidade, segundo pensamos, combatê-lo através do seu viés acadêmico ou estritamente científico, e por que não dizer moral, né? É muita ingenuidade, uma vez que ele transcende as conclusões da ciência e funciona como um mecanismo de sujeição e não de explicação antropológica. Portanto, não é uma questão superficial, ela é histórica. É necessário ver para além. O racismo ocorre quando grupos humanos considerados raças ou identificados por traços raciais ou racializados, como por exemplo a cor, são tratados de modo desigual do ponto de vista econômico, político, social e cultural. A desigualdade social e econômica está atrelada à desigualdade racial. Então não dá para a gente pensar, respondendo a Cíntia, se o que vem primeiro? Está amalgamado na estrutura da sociedade. Então, um estudo, uma pesquisa, tematizando o racismo como uma questão sócio-histórica, que é o nosso objeto aqui, precisa ser feita a partir dessas matrizes articuladas. Não dá para se pensar o racismo como um componente, por exemplo, de patologia, né? É preciso entender o racismo como um componente histórico e estrutural, que, portanto, faz com que haja um tratamento desigual do ponto de vista econômico, social, político e cultural. As desigualdades, então, e aí Márcia Eurico que vai dizer, em 2013, como eu falei no artigo da revista Serviço Social e Sociedade 114, as desigualdades são entendidas como discriminação racial quando se encontram e se comprovam os mecanismos causais que operam. Veja, o racismo ele é operado na esfera individual, mas é uma questão estrutural. Por isso que a gente tem que fazer esse, o tempo todo, uma análise mais complementar, né? Mais sociológica, digamos, dessa questão. E aí, sim, né? Como se fosse tudo reduzido à questão do teor de melanina e ponto. E ela vai colocar esse dedo na ferida. É necessário ver para além. Não é uma questão que se inscreve nas relações sociais individualmente. É uma questão, né? Eu vou dizer que é um câncer mesmo das sociedades e é preciso combater, não é? Bom, o racismo no Brasil, enquanto dimensão sócio-histórica, traz consigo preconceito e discriminação racial. Mas à frente, deixa eu ver se eu consigo chegar. Eu queria trazer uma questão também importante para vocês aqui, né? Olha que lindo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, traz então, né, que de 2015 a 2024 é a década, não é, do afrodescendente. E o secretário-geral das Nações Unidas então fala esse adendo. Devemos lembrar que os povos afrodescendentes estão entre os mais afetados pelo racismo. Muitas vezes eles têm seus direitos básicos negados, como acesso a serviços de saúde, de qualidade e educação. E aí, contrapondo esse discurso oficial da ONU, Mamubá, gente, vocês precisam conhecer esse militante, né, aqui de Lisboa. Aliás, ele está em Lisboa. Ele é uma das vozes mais importantes aqui em Portugal da luta antirracista. E ele dá, então, uma entrevista no jornal Palco agora, dia 26, ontem, dizendo o seguinte: a ONU defende claramente a recolha de dados étnico-raciais em que a informação deve ser coletada para monitorar a situação dos afrodescendentes, avaliar o progresso realizado, aumentar sua visibilidade e identificar lacunas sociais. Também deve ser usada para avaliar, guiar a formulação, etc. O que ele está dizendo? Olha, que política social é essa em que é a população africana invisibilizada? Que tipo de mecanismos sociais de fato atendem, se não há uma pesquisa séria, por exemplo, com relação ao censo da população, né, afrodescendente, digamos assim, aqui em Portugal? Quantas pessoas negras vivem lá nas aldeias, né, em Lisboa? Não sabemos. Aqui em Coimbra, a gente se sente assim, extremamente acolhido numa cidade que não tem problemas, né? Você não tem problema de trânsito, você não tem problema racial, você não tem problema de segurança, não existe problema em Coimbra, né? Talvez haja problema. Pois é, mas quando não tem problema, é que tem problema. E aí é que eu quero entender. Procurar um quarto, vamos lá saber. Exato, vamos procurar. Vamos fazer a pesquisa. E eu fiz uma pergunta para o meu orientador português e ele ficou assim, pensando. Eu falei para ele assim: eu quero saber onde a classe trabalhadora vive em Coimbra. Porque se é uma cidade universitária, eu estou vendo, lógico, né? As residências universitárias, etc., ok. Mas cadê a classe trabalhadora? As pessoas que limpam o chão na universidade? As pessoas que fazem a comida nas cantinas? Aonde que elas vivem? Onde elas moram? Elas não estão aqui. E ele olhou para mim assim, mas por que você quer saber disso, né? Por que você quer saber disso? Porque a gente precisa ter um olhar amplo sobre a realidade que a gente vive. Não dá para a gente ficar na superficialidade, não é? A luta antirracista requisita isso da gente, né? A gente precisa, então, interpretar quem nós somos e como que a gente pode adensar essa luta. Se a gente invisibiliza os conflitos, a gente não consegue ser uma voz na luta, né? E achei interessante porque ele vai contrapor exatamente essa ideia. Ah, muito bonita, o homem colocou isso, acho lindo, maravilhoso. Mas como é que isso vai ser operacionalizado aqui em Portugal? Essa é uma discussão que ele está trazendo nessa entrevista. Ele fala o seguinte: em Portugal, as comunidades afrodescendentes estão econômica, social e politicamente marginalizadas. A sua condição de subalternidade socioeconômica e política inscreve-se numa continuidade histórica que remonta à escravatura e o colonialismo, cujas consequências no acesso à igualdade continuam hoje bem marcadas nas suas vidas. As comunidades afrodescendentes contribuíram e continuam a contribuir para a construção do país, mas são das mais excluídas. Percebe ali a sua resposta? Não é? Então veja, como é que essa questão, então, já que há igualdade de condições, né, todo mundo pode se desenvolver muito bem, como é que isso se operacionaliza? Né? Por que essas pessoas aparentemente estão acomodadas? Por que elas não exercem seus direitos? Aonde que estão essas pessoas que poderiam estar clamando por justiça social? Elas estão silenciadas. E se elas estão silenciadas, o que que nós, como sociedade, podemos fazer? Né? O que vocês, na Europa, podem fazer? Os meus diretos aqui, interlocutores portugueses, né? Como que a escola de serviço social também pode ser uma força na luta? Fazendo pesquisas, elaborando, cada um nas suas áreas, trazendo essa discussão tão importante, né, para o cenário mundial. Eu acho que é uma forma de contribuição. Bom, aí ele fala o seguinte: a manutenção do direito de sangue, que é a jus sanguinis, em detrimento do direito de solo, que é a jus solis. Aí eu vou explicar o que que é. A pessoa negra africana que nasce em Portugal não tem direito à cidadania portuguesa. Para isso, ela tem que comprovar, através de um mecanismo burocrático extremamente difícil, que há algum elo histórico dessa família com Portugal. Ora, isso é o retrato de uma violência absurda. Para vocês terem uma ideia, eu pude estar com uma menina africana, salvo engano, de Angola, que ela falou: Vitória, você não sabe o que é viver aqui. E eu falei: por quê? Ela está agora com 25 anos. Ela só conseguiu trabalhar aos 21 anos. E ela queria trabalhar muito antes, né? Aos 18, por exemplo. Não tinha documento. Porque ela teve que esperar a família conseguir passar por todo o processo burocrático de comprovar a articulação entre a família, né, anteriormente, com Portugal, para conseguir a cidadania portuguesa. Não basta nascer aqui. É necessário comprovar para as autoridades que existe algum tipo de elo, de herança, né, social, entre aquela família e Portugal. Isso é cruel. Isso é de uma violência simbólica absurdo. Isso é negar à pessoa o direito de existir nessa sociedade. Então, se ela não existe oficialmente nessa sociedade, como é que você fala que ela é acomodada, por exemplo? Claro que eu estou pegando um exemplo, tá? Rapidamente, que eu achei muito belo de você trazer, foi muito importante. Mas, às vezes, né? E aí você vai ver relatos incríveis com relação a isso, porque você não existe. Você não existe oficialmente. Se você não existe oficialmente, todo mais, contratos de habitação, emprego, escola, pensa nas implicações. Vamos fazer um movimento. Se eu não existo oficialmente, ou seja, se os órgãos oficiais não me permitem viver e estar, como é que eu consigo, né, criar mecanismos para sobreviver? Muitas vezes as pessoas estão aqui oficialmente, mas elas têm um tratamento como se fossem clandestinas nesse lugar. E isso aí é muito importante de dizer. Acho que seria maravilhoso, daqui a um tempo, encontrar pesquisas no serviço social e fora dele que tematizem essa questão. Né? A invisibilidade e a clandestinidade oficial que as pessoas vivem aqui, né, em Portugal. E aí eu trouxe um contraponto rápido, né, da deontologia do serviço social. Tem uma associação dos profissionais que vai dizer da ética do serviço social. Vai dizer assim, ó, Os assistentes sociais têm a responsabilidade de promover a justiça social em relação a toda a sociedade e as pessoas com quem trabalham. Isso significa desafiar a discriminação negativa. Não vou entrar no mérito da discriminação positiva, que eu adoraria, mas não vai dar tempo, tá? Mas dizendo que a discriminação negativa acontece quando a pessoa tem rejeitado o seu direito, tem violação do seu direito em função da sua cor, do seu credo, da cultura, gênero, estado civil, etc. Então é uma luta, né, da deontologia, ou seja, do estudo da ética do serviço social. Eu vou passar, porque eu quero agora finalizar, infelizmente está acabando meu tempo, também com o que esse povo quer dizer para a gente, né? Quando a gente para pensar também na contribuição da... Me fugiu o conceito, daqui a pouco eu pego. Da diáspora africana pelo mundo. A contribuição imensa que o povo africano e o povo, né, que descende também da África, é importante dizer disso, né, os brasileiros, todas as colônias, o quanto que nós contribuímos também, não é? No desenvolvimento do mundo, nas artes, na música. Eu costumo fazer palestras dizendo assim, você já pensou um mundo sem o rock? Sem o blues? Sem o jazz? Sem a culinária africana? Sem o gingado brasileiro? Não é? Todas as heranças de um povo que se coloca como resistente às mazelas sociais, à questão social, que se coloca como resistente aos mecanismos do racismo estrutural, institucional e simbólico que está colocado no cotidiano, né? Um povo belo, e aí a gente também tem que desconstruir essa ideia de que, ah, mas o negro é feio, né? Porque se meu cabelo é liso, meu olho é claro, eu tenho que construir a ideia do outro, como eu falei, né? O racismo também traz um certo conforto em você se sentir melhor do que o outro. Quando você consegue desconstruir isso internamente, você fala, puta, mas... cabelo é bacana, diferente do meu, né? Esse olho também é diferente, olha só. E por que que a diferença é algo ruim, né? E eu costumo brincar, que alguém fala assim, Vitória, seu cabelo é ruim. Eu falei, não, nunca falo mal de mim, por que que meu cabelo é ruim? Né? Não existe cabelo ruim, cabelo duro. Existe cabelo crespo. Então, a melanina que está no meu corpo, por conta da minha herança africana, ela faz com que meu cabelo seja muito mais enrolado do que o outro. E daí? Não é? É uma questão de característica. Então, eu trouxe algumas imagens. Essas imagens são do... Ai, já peguei do cã, né? De você. Mas eu tenho um acervo fotográfico de uma visita que eu fiz à exposição África lá no Instituto Louis Vuitton, em Paris. E essas são imagens que me impactaram profundamente, assim, da beleza do povo negro, não é? Da elegância, enfim. E aí essa frase maravilhosa que não posso deixar de dizer, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Que se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, né? Essa é uma discussão importante demais, né? Para que a gente perca, né? E o legado de Nelson Mandela no mundo, né? A gente também tem que dizer disso. Bom, por estar numa escola que é o SES, né? Centro de Estudos Sociais, eu falei um pouquinho do Boaventura Sousa Santos, que é um dos sociólogos críticos, né? Importantíssimos na cena internacional. Ele vai falar o seguinte: temos que lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminam. E lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracteriza, né? Essa é uma questão muito importante, porque nós ainda temos que nos haver com algumas perspectivas de naturalização do racismo do tipo, ah, Vitória, mas não existe racismo, porque todos nós somos raça humana. Interessante, mas por que que uns são mais humanos que outros? Nós temos que discutir, não é? Ah, Vitória, somos todos iguais, mas por que que tem mais iguais que outros, né? Ah, Vitória, mas isso não existe, é uma questão que está aí posta na cabeça de vocês. Ó, exatamente. E por que que isso existe? Então, quando a gente também faz um movimento de, né, nessa reflexão, devolver ao outro para que ele argumente, isso também é fomentar a luta antirracista. Não basta ser simplesmente solidário e dizer, Vitória, estou contigo na sua luta. Nas suas práticas sociais, é importante revelar, né, nesses processos dialógicos também, essa importância da luta. É claro que leve isso para o coletivo, não é? Reúna o maior número possível de pessoas. Esse material vai ficar disponível a vocês, então eu espero que vocês façam um uso social dele, né? Continuando aqui, já finalizando, tem a bibliografia, as fontes que eu vou passar para vocês. Muito obrigada a todos e todas. E o meu contato, caso vocês queiram continuar esse diálogo comigo. Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a Alcina. E eu vou terminar com uma música que eu aprendi lá na favela da Rocinha, pequenininha, lá para os 7, 8 anos. Para quem não sabe, eu sou uma cantora em momentos que são possíveis, né? Vamos ouvi-la. Aí quando eu tenho um público assim cativo, lindo desse, né, eu não posso desperdiçar. E é uma música em homenagem a Martin Luther King, que também é uma voz fantástica, histórica na luta, né? Que diz assim: sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que eu te peço é lutar sim, lutar mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar com sangue ou não, com uma canção. Também se luta, irmão, ouve minha voz. Oh yeah, lutar por nós. Lutar negro demais é lutar pela paz. Lutar negro demais para sermos iguais. Obrigada.